era l'ultimo settato, non è che ne sa. Molto bene, então, nós vamos começar aqui com uma cronologia da vida do Eric Kruger, que a Inês e a Isabela prepararam. E essa cronologia vai nos servir de guia para o restante do curso, porque no caso do Eric Kruger, o conhecimento da biografia, pelo menos da biografia intelectual, é muito importante para compreender a própria obra dele, porque essa obra é constituída em grande parte de fragmentos e de material gravado em cursos que depois foram reunidos nas Collected Works, que já saiu praticamente completo, falta somente um volume, que é o segundo volume de correspondência, né? Eu creio que o segundo volume será a correspondência da primeira parte do segundo, começa em 1950, vai até 84, e eu tenho a impressão que eles vão publicar o segundo volume com as correspondências dos anos 30 e 40. Eu vou primeiro ler essa cronologia e depois eu vou repassar e mostrando mais ou menos a significação e importância de cada item aqui. Então, o Wegener nasceu 30 de janeiro de 1901 em Colônia, Alemanha. Em 1910, se vocês quiserem anotar as datas, assim, data em uma palavra é importante. Em 1910, muda para Viena. Em 1919, entre o término do ensino médio e o começo da faculdade, ele estudou o Capital de Karl Marx e disse que foi marxista durante 3 meses. Em 1923, ele estudou por um semestre em Berlim, onde assistiu a aulas de Edward Meyer sobre história grega. Já veremos a importância do Edward Meyer nessa história. Em 1924, ele publica o seu primeiro ensaio acadêmico intitulado Reiner Rechtslehre und Staatslehre, quer dizer, teoria por o direito e teoria do Estado. De 1924 a 1926, faz estudos pós-doutorais nos Estados Unidos com a bolsa da Fundação Rockefeller. Passa o primeiro ano em Nova York, na Universidade de Columbia, e no segundo passa um semestre em Harvard e outro no estado de Wisconsin. Em 1927, eu creio que como a continuação dessa bolsa, ele passou um ano em Paris, estudando literatura francesa. Em 1928, ele começa a lecionar teoria política e sociologia na Universidade de Viena e publica o seu primeiro livro, que se chama On the Form of the American Mind, é um resultado da sua viagem. Em 1929, estudou por um semestre na Universidade de Heidelberg, onde assistiu a um curso de Alfred Weber sobre Sociologia da Cultura. Em 1933, ele redigiu os livros Rasse und Staat, Rasse e Estado, e de Rassenidee in der Geistesgeschichte, a ideia de raça na história do espírito. Em 1934, acontece a Guerra Civil na Áustria, com consequências importantes para a vida do Wegener, já veremos o quê. Em 1933 a 1936, ele desenvolve interesse pelo neotomismo e estuda as obras de Antonin Saint-Hilaire, Jacques Maritain, Étienne Gilson e também de alguns jesuítas agostinianos como Hans Urs von Balthasar e Henri de Lubac. Em 1936, ele publica em Viena o livro O Estado Autoritário. De 1936 a 1938, ele serve como secretário do Comitê para a Cooperação Intelectual da Liga das Nações, que foi transformado em UNO. Em 1938, acontece a incorporação da Áustria pelo Estado alemão. Wegener é demitido do cargo e foge para os Estados Unidos. No mesmo ano, publica o livro The Political Religions. De 1939 a 1954, ele trabalha na redação da History of Political Ideas, que acabou dando 8 volumes. Em 1942, ele começa a lecionar no Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual da Louisiana, onde recebe o título de Boyd Professor, que é professor da cátedra Boyd, né? O mais alto grau de distinção concedido a docentes da instituição. Ele lecionou na Universidade de Louisiana por 16 anos. Em 1944, ele se torna cidadão americano. 1952, ele publica o livro The New Science of Politics, pela University of Chicago Press, a partir das conferências Walgreen, proferidas no ano anterior, 1951. Em 1956, ele publica o primeiro volume de Order and History, que se chama Israel and Revelation. Em 1957, ele publica o segundo e terceiro volume de Order and History, The World of the Polis, e Plato and Aristotle, e começa a redação de The Nature of the Law, a Natureza da Lei, obra que permanece inédita até a publicação do volume 27 das Collected Works. Em 1958, ele volta à Alemanha, aceita a cátedra Max Weber de Ciência Política na Universidade Ludwig Maximilians, em Munique, e ali funda o Instituto de Ciência Política. Em 1957, ele publica em alemão o livro que depois seria chamado Ciência Política e Gnosticismo, baseado em palestra proferida no ano anterior, 1958. Em 1963, escreve o ensaio What is History? Em 1964, ele dá em Munique o curso de um semestre sobre, que seria reunido depois no livro Hitler dos Alemães, que só seria publicado nas Collected Works. Em 1966, sai a primeira edição em alemão do livro Anamnesis. A edição em inglês será publicada em 1978, e depois, numa terceira versão, ainda será publicada nas Collected Works. Ele tem a diferença entre a edição alemã, a edição americana e a edição que foi incorporada nas Collected Works. Também já veremos porquê. Em 1966, é a primeira edição em língua alemã de... na Anamnese, já que está aqui. Em 1967, publica a conferência The Drama of Humanity. É uma conferência de excepcional importância. The Drama of Humanity, Drama da Humanidade. Em 1968, ele escreve um ensaio também de muita importância, Anxiety and Reason, Ansiedade e Razão. Em 1969, ele volta aos Estados Unidos e leciona na Universidade de Stanford, na Califórnia, e se torna membro da Hoover Institution. Em 1973, ele dita a Alice Sandoz as suas reflexões autobiográficas, que serão publicadas em 1989, e tem uma tradução brasileira feita pela Enéas. Em 1974, publicação do quarto volume de Order and History, The Ecumenic Age. Em 1975, ele publica From Enlightenment to Revolution, que é uma seleção de textos que foram escritos para o History of Political Ideas, o qual não chegou a ser publicado. Em 1977, ele completa o ensaio The Beginning and the Beyond. Em 1985, ele mora com 84 anos. Em 1987, sai a publicação póstuma do quinto volume de Order and History, com o título de In Search of Order, Em Busca da Ordem. Muito bem, agora nós vamos retomar isso aqui tudo, item por item, e vamos ver o que, que isso significou, né? Na biografia do Eric Pegasus. Essa abordagem biográfica é absolutamente necessária no caso do Pegasus, porque ele não é o que se chamaria um pensador sistemático empenhado em construir um sistema explicativo, como Kant, por exemplo, fazer as obras de campo cultural do momento. E quase todas essas investigações elas visam, quer dizer, encontrar uma explicação de por que, que algo está acontecendo. Quer dizer, a índole da obra é eminentemente histórica desde o início. Claro que, às vezes, para encontrar a explicação de acontecimentos históricos, você se defronta com problemas teóricos. Quer dizer, os conceitos explicativos que você vai usar, que são as ferramentas, elas mesmas podem se tornar problemáticas e você então tem que parar a sua investigação histórica e se dedicar a uma investigação teórica para arrumar, dar uma arrumada nos conceitos. Quando os conceitos não estão adequados para os fatos, ou você tem que inventar novos, ou tem que encontrar outros em outro lugar. Tá certo? Isso aconteceu várias vezes, e se existe uma filosofia do Erich Fröbel, é por causa disso. Porque a verdadeira vocação do Erich Fröbel era antes de digamos, ou de cientista político, cientista social, ou de historiador. Né? Essa era a vocação, e não propriamente uma vocação teórico-filosófica. O começo da vida intelectual mesmo do Erich Fröbel se dá na Faculdade de Direito da Universidade de Viena, onde ele cai sob a orientação de dois professores, ambos notáveis, ambos extremamente valorosos, e tão amplamente separados um do outro que não é nem possível você fazer uma comparação. Um se chamava Hans Kelsen e o outro se chamava Otmar Spahn. Hans Kelsen, toda a obra dele reflete uma tendência que houve na época para esclarecer os limites entre as várias disciplinas que compõem o campo das ciências humanas. Não somente os limites entre as disciplinas, mas evidentemente os limites entre os objetos correspondentes, quer dizer, os limites da realidade, os limites ontológicos, que então deveriam definir, né, certos limites metodológicos e disciplinares. Tá certo? E no sentido, por exemplo, que uma definição correta da biologia implica uma espécie de ontologia, uma fenomenologia dos seres vivos, de modo a separar os fenômenos propriamente biológicos dos fenômenos químicos, por exemplo. Né? Então, nessa época, surge uma série de investigações dessa ordem, tá certo? Como se fosse uma reorganização geral das ciências humanas, baseadas na, mais ou menos nessa ideia daquilo que Edmund Husserl chamaria as ontologias regionais, quer dizer, as várias modalidades de ser, né, que determinam, então, a existência das várias ciências correspondentes que vão estudar esses vários objetos. Estão acompanhando aí? Quem quer o bilhete aqui? Eu. Senta para o seu. Hã? Ele quer operar a máquina aqui. Mas a máquina funciona só assim. Se ela é uma máquina. Então, nessa época, há um esforço geral para delimitar os territórios das várias disciplinas, mais ou menos conforme a natureza, a estrutura dos objetos que elas estudam, tá certo? E aí que surge a ideia da teoria pura do direito. O que é teoria pura do direito? Consiste em definir o direito como um território distinto de outros que estavam antes mesclados com especialmente a sociologia e a moral. Você vê todos os livros de direito que foram publicados até esta época, você vai ver que eles tratam mescladamente de temas que são ligados à filosofia moral, temas sociológicos, seria o propriamente jurídico. Não, o que é o propriamente jurídico? Você não tinha uma distinção clara do jurídico. Então, Hans Kelsen descobre que o direito se constitui essencialmente de uma lógica normativa. Então, o que que há? Se você pegar um código penal, um código civil, você verá que há nele, ele, no próprio código, nas próprias leis, você tem elementos sociológicos, você tem referências, certo? A estados de coisa, de fato, que existem na sociedade. E você tem também certa referência a valores morais. Mas eles não são um elemento, segundo Kelsen, não são um elemento propriamente jurídico. Mas, quer dizer, o que há de jurídico no direito? Então, o que que há de jurídico é que o direito se constitui de uma estrutura de normas, tá certo? No qual umas normas têm que poder ser deduzidas da outra, das anteriores, né? Exatamente como num sistema, numa ordem, uma ordem dedutiva. Essa ordem dedutiva, naturalmente, terá que começar com algum primeiro princípio, com algum axioma que é colocado no início, e que, por sua vez, não faz parte da ordem lógica. Ele funda a ordem lógica, mas, como acontece na própria lógica, a lógica pode tirar conclusões a partir de premissas, mas ela não pode encontrar as premissas. Então, as premissas terão que ser ou decididas ou encontradas de algum modo, né, por um meio não lógico. Tá certo? Esse meio pode ser, por exemplo, a evidência primária, como o próprio fundamento da lógica, é o princípio de identidade, né? Ele não tem como ser provado logicamente, porque toda a prova lógica depende dele. Tá certo? Então, no direito acontece exatamente a mesma coisa. Então, existe o que ele chama de norma fundamental. A norma fundamental seria, se você pegar a Constituição do país, ela é a norma fundamental em relação aos demais códigos. Código Penal, Código Civil, Código Comercial, etc, etc. E, por sua vez, dentro da Constituição, há alguns princípios fundamentais que são a norma fundamental em relação ao restante da Constituição. E desses princípios fundamentais existe uma decisão inicial, que é a própria decisão de que tem que haver a Constituição, que a Constituição tem que ser assim. Esta norma fundamental das normas fundamentais, né, ela é arbitrária, ela é uma decisão do governante. Tá certo? Não tem como você justificá-la juridicamente. Você poderia argumentar em favor dela por outros meios, porém não jurídicos, porque o território do propriamente jurídico começa exatamente neste instante. Tá certo? É claro que a obra de Kelsen permite um aperfeiçoamento formal e lógico tremendo, né, do direito. A partir daí, você vê que os legisladores começam a caprichar muito mais na ordem lógica, tá certo, dos códigos. Tá certo? Faz um exemplo, assim, o Código Penal Brasileiro, porque o Código Penal Brasileiro é uma verdadeira maravilha. Né? Porém, surgem dois problemas. Se as primeiras decisões forem totalmente, se forem de ordem imoral, não há como você argumentar juridicamente contra elas. Tá certo? Então, quer dizer que toda a ciência do direito fica colocada fora das considerações de ordem política, sociológica e moral. Então, se torna uma ciência impotente para analisar certos estados e coisas. Ela só pode... O máximo que ela pode fazer é analisar a perfeição formal do edifício jurídico, mas não o seu conteúdo. Tá certo? O que não quer dizer que esse aperfeiçoamento formal não seja importante por si mesmo. Mas, muito mais tarde, o próprio Hans Kelsen, que também mudará para os Estados Unidos, ele fará várias revisões dessa sua teoria. Tá certo? O outro professor chamava-se Otmar Spahn era exatamente o contrário de Hans Kelsen. Eminentemente um filósofo social, e a ideia fundamental do Otmar Spahn era a ideia da sociedade como substância unitária, como substância orgânica. Ele apelava muito a metáforas biológicas destinadas a fornecer um meio de você apreender o conjunto da sociedade como uma estrutura vigente. Quer dizer, ele não poderia estar mais afastado das preocupações puramente formais do Kelsen. O Kelsen, o território próprio do Kelsen era a estrutura lógica. E a do Spahn era a realidade vivente da sociedade. Irredutível, portanto, vamos dizer, aos esquemas jurídico-formais. Mas nos esquemas jurídico-formais, eles se integram dentro da sociedade, mas eles não têm uma existência própria. Eles são apenas uma armadura criada por seres humanos dentro do tecido de ações e reações da vida social real. E o Feuerbach, ainda muito jovem, sofre a influência direta desses dois professores brilhantes. E naturalmente ele percebe, não há sequer um confronto entre os dois, porque os universos em que eles se movem são tão diferentes que não tem muito como você fazer uma comparação, mas para um estudante que está acordado, como era que o Feuerbach estava, era fácil perceber que os dois estavam de algum modo se movendo no terreno da verdade, mas que aquilo criava, que a simples existência dessas duas escolas de pensamento simultaneamente criava um problema. Não é isso que ele recebe durante um semestre do grande historiador Edward Meyer. Edward Meyer escreveu uma história da antiguidade que, embora já tenha sido superada no terreno fático, tem muita coisa que a pesquisa posterior já invalidou ou corrigiu, ainda continua de uma coisa muito digna de leitura. Os livros de história, eles não valem somente, vamos dizer, pelo acerto objetivo na sua descrição dos fatos, mas pelo seu lado imaginativo, pela concepção que eles têm da história. Quer dizer, mesmo que os fatos estejam errados, tá certo? As intuições de conjunto continuam valendo, tá certo? E sobretudo as intuições de ordem metodológica que esses grandes historiadores têm e que às vezes eles mesmo não podem levar à prática até o fim por falta dos materiais, porque o progresso da ciência histórica depende de investigações fáticas, né? Quer dizer, aparecem novos documentos, isso vai, vamos dizer, a pesquisa histórica nunca para, quer dizer, continuamente você está desenterrando novos fatos que podem, novos fatos, novos documentos que podem alterar a visão que você tinha do passado, mas ainda assim essas grandes intuições permanecem válidas, ou seja, pelo menos para fins educativos, e as inspirações metodológicas que os grandes historiadores tiveram sempre serão úteis. No caso de Edward Meyer, ele tinha uma técnica muito especial de desenterrar dos fatos o seu significado histórico a partir do significado que os personagens envolvidos davam às suas próprias ações e àquilo que eles percebiam em torno. Quer dizer que Edward Meyer ia construindo a história como se fosse uma peça de teatro, um drama, tá certo? No qual os vários agentes envolvidos, cada um interpreta a situação de uma maneira e age em consequência da interpretação que faz, e deste conjunto dessas várias interpretações mescladas, tá certo? Vai surgindo um quadro geral, que é aquele no qual o historiador se colocará. Quer dizer, o historiador, não é que ele interpreta propriamente, ele reconstrói a interpretação de conjunto através das várias interpretações parciais que os personagens deram. Isso supõe, quer dizer, se o sujeito fez isso ou aquilo, é porque ele pensava tal outra coisa. Né? Então, os agentes históricos são em número enorme, tá certo? Mas você sempre pode reconstituir essas várias interpretações, de modo que a sua própria interpretação não será acrescentada ali, mas ela será apenas uma espécie de um upgrade, uma passagem a um outro nível das interpretações que os próprios personagens davam às situações e às suas próprias ações. Isso aí é uma coisa que marcará a mente do Erich Weber para sempre. Ele se manterá junto das leis em vigor neste país, refletiam uma espécie de consenso vigente no campo do senso comum. Ou seja, o que as leis mandavam fazer era exatamente o que as pessoas queriam fazer. Então, a lei não era uma estrutura que vinha de fora, tá certo? e que tentava, de algum modo, moldar a sociedade de acordo com a visão do governante, mas ele expressava diretamente os valores reais nos quais a sociedade acreditava. Tá certo? E isso é um fenômeno que ele não tinha observado na Europa. Tá certo? Estou derrubando ele. Não tinha observado na Europa em parte alguma. Eu não sei qual a experiência que ele teve na Inglaterra. Eu não encontrei, embora tenha passado ali um tempo em Oxford, eu não encontrei nenhuma dica sobre a experiência que ele teve na Inglaterra, mas onde ele talvez pudesse ter observado alguma coisa similar, porém não tão saliente quanto era aqui nos Estados Unidos. Então ele descobre, então, lendo os pensadores políticos americanos, né, William James, John Dewey, etc., que eles tinham uma noção muito clara do que era o fator que unificava a sociedade. Tá certo? E esse fator unificante não era, evidentemente, um governo, não era um conjunto de instituições, mas era uma espécie de afinidade espiritual que corresponderia, vamos dizer, que é como nós poderíamos traduzir o termo de São Paulo Apóstolo, que ele vai usar muitas vezes depois, homonoia. Quer dizer, seria como se fosse uma igualdade no espírito, que as pessoas sentem mais ou menos do mesmo modo, querem as mesmas coisas, e no fundo é esse o sentido, vamos dizer, da amizade, como a define São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino define a amizade como querer as mesmas coisas que rejeitar as mesmas coisas. Então ele via que este fundo de amizade existia em toda a sociedade americana, por enorme que fosse, por dividida que estivesse sobre outros aspectos. Quando se dividia era sobre pontos específicos, mas a própria divisão sobre pontos específicos, como por exemplo acontece na Guerra Civil, ela se dá em torno de valores comuns que são diferentes dela, tá certo? Então o fato de haver tantas explicações incongruentes, tá certo? Era ele mesmo explicado pela existência do abismo, que era, por sua vez, vamos dizer, a grande explicação. E ali ele mostra que a Alemanha, naquela guerra, ela representava, de certo modo, o espírito da modernidade, tá certo? Com todo, vamos dizer, o cortejo de movimentos políticos, ideológicos, artísticos, morais, etc., ao passo que a França e a Inglaterra estavam defendendo mais a Europa tradicional, a ordem tradicional europeia. Note que os próprios personagens envolvidos às vezes não explicavam assim. Os personagens de parte a parte, eles não sabiam o que eles estavam representando. Se você comparar isso com a Guerra Civil Americana, você vê que a Guerra Civil Americana havia dois pontos em discussão. Só dois, e todo mundo sabe quais eram os pontos em discussão. Os pontos em discussão eram a autonomia dos Estados e a questão da escravidão. Tem até um debate, vocês podem pegar e entrar lá em casa, um debate dos dois historiadores, que são os dois pastores protestantes, um pró-sulista, outro pró-nortista. Os dois são excepcionalmente bons, altíssimo nível, né? E você vê que os pontos, não há divergência quanto aos pontos de divergência. Está compreendendo? Então, quer dizer, a própria Guerra Civil Americana tinha uma espécie de uma translucidez, era um acontecimento transparente, as pessoas entendiam o que estava acontecendo. Aposto que na Primeira Guerra ninguém entendia. Então, essa ideia da homonoia também vai se impregnar muito profundamente no espírito do Erich Fromm, porque mesmo quando esta amizade não existe, esse fundo de amizade não existe, ele continua sendo o fundamento da sociedade. Quer dizer que as várias sociedades podem ser estudadas conforme a dose maior ou menor de homonoia que exista nelas. Então, quer dizer, se não existir nada, nada, nada, a sociedade acaba, evidentemente. Não é mais uma sociedade, é apenas um grupamento de pessoas, um grupamento heterogêneo, inconciliável de pessoas, unidas por um fator externo, que pode ser legislação, poder de Estado, instituições, forças armadas, etc., etc. De modo que esta unidade, esta afinidade dos espíritos, ela é a base real da sociedade, tá certo? Mesmo quando ela não existe mais, práticas. Então ela se torna uma base ideal, pretérito, uma espécie de... há uma referência a uma idade de ouro, tá certo? Que pode ser totalmente mítica, né? E que seria a explicação da existência daquela sociedade. Você note, você que está ouvindo o Brasil, né? Quando a gente vê assim, o total desconhecimento que os brasileiros têm da história e o desinteresse que eles têm pela história do país, a história do Brasil não significa nada, nada, zero, zero, zero, zero. Não há uma referência histórica em nada. Você não vê isso nas artes, no cinema, nas novelas, na política, no ensino, em nada, nada, nada, nada, nada. Então quer dizer que não existe mais esta amizade entre os brasileiros vivos e os mortos. Quer dizer, então a unidade do espírito da sociedade foi para o brejo. Mas as pessoas continuam acreditando que esta unidade existe. Então quando elas tomam atitudes patrióticas, por exemplo, elas estão se remetendo a este fundo de amizade ideal, que ele não existe de fato, mas que elas tomam como inexistente para os fins daquele discurso no momento. Estão entendendo isso? Então você pode simbolizar essa amizade com qualquer coisa, como por exemplo a torcida de futebol. No Brasil se diz que o país só se unifica durante a Copa do Mundo, né? Tá certo? Então é um exemplo, quer dizer, a unidade momentânea de uma torcida pode funcionar como símbolo ideal de uma amizade que já é inexistente na prática. Estão compreendendo? De modo que essa referência ao homo não é sempre existe. Por exemplo, a Constituição Americana. Né? Por que a Constituição Americana pode ser um documento tão curto, que é um documento de duas páginas, tá certo? E ser tão eficiente, ser tão presente, ser uma referência constante em tudo o que se faz aqui, tá certo? Parênteses, é fácil você ver que nos últimos 20 anos essa homonoia americana está sendo destruída, rapidamente, né? Quer dizer, a introdução proposital de massas e massas e massas de imigrantes ilegais, né? Rompe essa unidade moral da sociedade e automaticamente, claro que também é assim, né? Quando não há mais amor entre as pessoas, então alguém tem que baixar a autoridade, né? E aí você vê que é uma coisa que eu sempre pensei assim, que o negócio dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos não são uma coisa de ordem normativa. Eles são uma estrutura ontológica. Eles não estão dizendo o que deve ser, eles estão dizendo o que é realmente. Embora pareça, quer dizer, aos olhos da cultura moderna, aquilo parece ser meramente normativo e ideal. Mas são realmente artificiais. Eles não são naturais no sentido de que na maior parte dos casos eles não existem. Se você pegasse uma tribo de índios, eu falo, quantas leis existem na tribo de índios? Praticamente nenhuma. Quer dizer, a coisa é inteiramente baseada no costume, é inteiramente baseada no amor que as pessoas têm umas pelas outras e só, não precisa mais nada. Mas se a sociedade cresce e há a introdução de elementos que dissolvem a sua unidade moral, por exemplo, uma tribo funde com outra tribo, ou a tribo faz um número excessivo de escravos, esses escravos acabam se integrando à tribo de algum modo e dissolvem a sua unidade porque não pertence mais àquela cultura, então, claro que a sociedade tende, vamos dizer assim, a se desmembrar caoticamente e o governante vai ter que impor uma unidade forçada. Então, a situação de unidade forçada, ela se tornou, de fato, a situação que nós vivemos no mundo moderno, sobretudo desde a Revolução Francesa. Se você vê a expansão monstruosa do edifício jurídico desde a Revolução Francesa, né, é um negócio que Júlio César, ou Átila, ou Uno, se visse aqui, ficariam horrorizados. Porque o governante hoje manda em tudo. Tudo, tudo, tudo, tudo. Existe uma lei para tudo. Mas, e muitas pessoas acham que isso é um progresso, porque nós estamos passando do mundo da autoridade arbitrária para o mundo da lei e ordem. Eu digo, mas não, antigamente não havia autoridade arbitrária. Essas coisas não eram regulamentadas porque elas se autorregulavam de algum modo, senão viraria um caos. Se a sociedade conseguiu viver tanto tempo sem ter nenhuma lei a respeito disso, é porque, quase que instintivamente, as pessoas procediam de maneira mais ou menos uniforme, sem que ninguém as forçasse a isso. Mas a própria ideia de, por exemplo, Benedetto Croce, que por outro lado era um grande historiador, tinha que a história da liberdade. Ou então, do Lord Acton também, e acredita que existe uma liberdade crescente. Não, isso é mentira. Isso é mentira total. Isso é um erro monstruoso. O que nós observamos é um crescimento da interferência da autoridade constituída sobre as pessoas. Um aumento cada vez maior, né? E chega a regular, olha, até detalhes da vida pessoal. Isso é o que nós observamos, né? E isto é indiferente que você esteja falando das ditaduras ou das democracias. A coisa cresce do mesmo modo nos dois lados, né? Então é claro que isso reflete a perda da homonoia, a perda da unidade cultural do Ocidente. Não vai haver tempo da gente investigar isso agora, mas isso é um assunto por si. Mas confrontando essa experiência americana com o que ele tinha visto na Europa, quer dizer, tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, tá certo? E que, na qual o que você observava era realmente a destruição completa da unidade cultural e moral europeia. E foi o último capítulo da progressiva destruição da unidade ocidental desde a Renascença até aquela época. Então, a partir desse contraste, ele vê que realmente a concepção jurídica do Hans Kelsen não era suficiente. Você precisaria, de algum modo, reintegrar, né, no estudo das leis, os elementos sociológicos, morais, etc., que o Hans Kelsen tinha isolado. Essa experiência americana se reflete, então, no livro On the Form of the American Mind. E, além desta observação sobre a homonoia, que é um conceito que, com outros nomes, ele reencontra não só nas obras de pensadores americanos importantes, como John Dewey e William James, mas no discurso político vigente. Ele conviveu muito com um militante trabalhista, um líder trabalhista chamado John Commons. Né? Não era um homem de teorias, era um político, é certo? Mas o Wegener observa como esta mesma ideia da homonoia está ali presente, né, na atuação daquele sujeito, como está presente nas obras de William James, de John Dewey e George Santayana. É um livro muito estranho, porque ele vai comparar coisas que parece que não tem nada a ver com outra. O que tem um político militante a ver com né, William James e George Santayana? Mas é isso, é este fundo, é isso que ele chama a forma da unidade americana. Ora, como é que você descobre esta forma? Como é que ele capta esta homonoia, né? Então, aí ele cria um preceito metodológico que ele também permanecerá fiel até o fim da sua vida. Qualquer interpretação que você vai fazer de uma situação histórica tem que começar com a apresentação dos materiais, quer dizer, os documentos que você tem e nos quais você vai, né, basear as suas interpretações. Então, segundo, ele diz que o método de interpretação do material tem que ser dado pelo próprio material. Esse é Edward Meyer, né? A interpretação daquilo que ele está fazendo é apresentando de maneira explícita. Isso é característico no Wegener, embora ele use uma quantidade de materiais imensa, né, ele só usa materiais que têm uma expressão verbal explícita. É claro que esse método pode ser ampliado, você pode usar muito mais materiais, e você pode, muita coisa que ele diz, você pode encontrar confirmações na arte, na arquitetura, na alimentação, em todo o enorme campo de documentação sociológica. Nós estamos acostumados com outra tradição, porque não tem muita discussão com relação ao sentido dos próprios documentos, sabe? Então é por isso mesmo que ele vai usar esses discursos desse John Commons e as obras de George Santayana, William James, John Dewey e outros, porque eles estão interpretando a situação. E a partir dessas várias interpretações são dadas, ele pega uma série de linhas comuns, e essas linhas comuns que se revelam na auto-interpretação que os personagens envolvidos falam, eles chamam isso a forma da mente. Está entendendo? Com esse problema. Quer dizer, eu não posso estudar a história das ideias em si mesmo, porque uma ideia não gera outra ideia. Uma ideia sai de uma cabeça humana, é isso? E que está respondendo a alguma situação de fato que ela viu. Então, nós nunca podemos ter certeza que a ideia que o sujeito expressou veicula de maneira límpida e exata a experiência dele. Quer dizer, você pode ter um simples erro de expressão, no caso, né? Então, o conceito em si dirá uma coisa, mas o conceito na boca do seu inventor dirá outra. Quer dizer, que referido à pessoa que colocou a ideia em circulação, a ideia passa a ser diferente. Então, né? Então, essa aqui é a primeira experiência que ele faz de rastrear um conceito. Tá certo? Quer dizer, em vez de discutir o conceito em si mesmo, em vez de discutir, por exemplo, existe, nós podemos achar que uma questão assim, existe superioridade racial, é uma questão biológica que pode ser resolvida por um meio biológico. Não é isso? Então, alguns argumentam a favor, outros contra, mas eles estão discutindo, na verdade, a aplicação do conceito a um estado de fato. Se você pergunta se existe uma raça superior, raças superiores e inferiores, você não está discutindo mais o conceito de raça, né? Você está discutindo a sua aplicação a tal ou qual grupo, não é isso? E o que o Wegener pergunta é, de onde você tirou esse conceito com o qual você está medindo as situações? Tá certo? E ele faz uma descoberta muito simples, etc. Isso não, não é raça no sentido moderno. Porque se você tomar raça no sentido antigo, no sentido global, cultural, é evidente que existem raças superiores. Não é isso? Um grupo humano produz coisas infinitamente superiores a outro. Não é isso? Agora, essa superioridade é racial no sentido moderno? Né? Então, o Wegener nota que raças não existem. Elas só passam a existir a partir da hora que você constitui uma ciência chamada biologia, que abstraindo, vamos dizer, do conjunto de fatores que concretamente produz o ser humano, abstraindo um traço específico idealmente identificável pela biologia, começa a classificar os seres humanos de acordo com essas diferenças. Está entendendo? Então, a primeira descoberta, o racismo é um filho da modernidade. O racismo não era possível na Idade Média, por exemplo. Você não tinha como conceber a ideia de superioridade racial, porque você não tinha ideia de raça, no sentido biológico. Está compreendendo? Quer dizer, um indivíduo que anatomicamente tivesse tais ou quais traços, ele podia facilmente ser um representante de uma outra raça. Você está entendendo? Por quê? Aquele fator biológico isolado não era levado em consideração. Está entendendo? Então, quer dizer que embora a palavra raça já fosse usada, ela não era raça no sentido moderno. Era simplesmente, vamos dizer, uma identidade grupal. Era mais de ordem cultural e, sobretudo, religiosa. Por exemplo, a ideia de que existisse uma unidade biológica entre os judeus não ocorreu a ninguém antes do século XVIII. O judeu não era raça. O judeu era uma religião. E essa religião abrangia os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e mais os caras que tivessem aderido à religião no meio do caminho. Como de fato todo mundo sabe, houve uma tribo chamada os Khazar, que no século XI, foi ser perdido. A tribo húngara, que se converte maciçamente ao judaísmo, e que havia 5 Khazars para cada judeu na época. Então, espacialmente falando, no sentido moderno, os judeus não existem. Essa é a famosa 13ª tribo. O Arthur Fessler, que deu um livro muito interessante, chama 13ª tribo, que são justamente os Khazars. Mas, na Idade Média, ou até o século XVIII, ninguém se lembraria de contestar, né, o caráter judaico deles, por não serem racialmente judaicos. Está compreendendo? E também, mesmo em termos de história antiga, você não sabe quantos daqueles judeus do Novo Testamento eram realmente descendentes dos primeiros e quantos entraram no grupo por conversão. É impossível saber isso. E, no entanto, durante todo este tempo, ninguém teve a mínima dúvida do que fosse um judeu e do que não fosse. Está compreendendo? Porque eram os caras que estão, vamos dizer, em princípio, submetidos à lei de Moisés. Está compreendendo? Então, o que o Erich Fromm descobre é que a ideia mesma de raça é uma transposição ideológica de uma hipótese biológica, jamais confirmada. Nós até hoje não sabemos se é possível, né, identificar os grupos no sentido racial biológico. Na verdade, segundo as últimas pesquisas, não é possível. Porque em todas as raças você vai encontrar genes das outras raças. Então não dá para saber exatamente quem veio da onde. Tá certo? Então eles, olha, toda essa discussão reflete, vamos dizer, uma alienação fora do comum, onde você pega um conceito, vamos dizer, que simboliza, né, que usa um pretexto biológico para simbolizar o senso de unidade de um grupo. Quer dizer, um grupo se sente unido, ele tem lá a sua homonóia, e ele sente que a homonóia dele é diferente da do outro. Então, esses aqui são os meus amigos, aqueles lá são os meus inimigos, são o estranho, tá certo? E você expressa isso com uma metáfora biológica, que não corresponde necessariamente a nenhum fato biológico. E ele publica esse livro. O livro não tem nenhum tom polêmico nem nada, ele simplesmente pega o conceito de raça e acaba com o negócio. Isso é tudo uma loucura. Então é claro que o livro foi não saiu nem na gráfica. O livro foi apreendido na gráfica mesmo, né, na mesma hora, né. Então são dois livros que compreendem raça e Estado, e sobretudo a história de raça e Estado. É um bom livro, mas a história da ideia de raça é uma coisa brilhante que deveria ser de leitura obrigatória, né? Porque uma vez eu tenho uma polêmica na internet sobre isso. Falaram, racismo é um negócio da modernidade, né? E eu falo, como? Não, daí pega, cita um monte de coisa, de exemplo, de você falando mal da raça do outro, né? Sim, eles falam, mas a palavra raça não tinha esse sentido, não tinha o sentido biológico. Porque o característico do racismo moderno é afirmar a superioridade racial dizendo que ela tem um fundamento científico na biologia. Está certo? Então, existe superioridade racial, para bom, no sentido antigo é evidente. Nós sabemos que nem todas as comunidades humanas são igualmente produtivas, inteligentes, honestas, etc, etc. Então é possível você dizer que uma comunidade é melhor que a outra, tá certo? Porém, não é possível isso no sentido racial moderno, que é exatamente o que está subentendido nas ideologias racistas em geral, né? Muito bem, então. Aí que surge a Guerra Civil na Áustria em 1934. Né? Quando surge a Guerra Civil, forma-se ali na Áustria um governo de emergência, porque havia um conflito muito grande entre grupos nazistas e grupos comunistas, cada um tentando derrubar o governo e tomar o poder. Então, o chanceler Dollfuss improvisa ali uma constituição que dá poderes excepcionais ao Estado. E graças a isso ele conseguiu, mais ou menos, manter a ordem ali. Ele só terminou isso quando os alemães invadiram a Áustria. E ao mesmo tempo que eles invadiram a Áustria, havia agentes deles trabalhando dentro da Alemanha, no próprio meio político austríaco, e um deles dá um tiro no primeiro-ministro, o Dollfuss. Né? O Dollfuss era um sujeito católico, era um homem como, assim, quem entendeu o Dollfuss, você estuda até FP. Ele era o político de Oliveira, era um católico, mas era muito moralista, né? Ao mesmo tempo um governante muito, muito enérgico, muito capaz, e ele realmente conseguiu manter a ordem, conseguiu sufocar aquelas revoluções com o modelo de Estado autoritário que ele criou. Né? Quer dizer, foi uma espécie de Estado autoritário inventado contra o risco do Estado totalitário. Tá certo? E o Wegener escreve esse livro, Dr. Ternes Tate, onde em última análise ele defende esse tipo de constituição. Ele diz, olha, aquilo de fato resolveu o problema. Tá certo? Também isso aí, ele voltará a esse tema, né? Muitas vezes na vida, quer dizer, a necessidade de uma intervenção estatal mais enérgica para resolver uma situação de emergência. Né? Ele sempre acha que esse recurso, ele viu isso funcionar na Áustria, tá certo? Não, só não funcionou a partir do instante onde havia um inimigo externo muito mais poderoso que a Áustria, ele não tinha mais jeito, mas na escala interna funcionou perfeitamente bem. Tá certo? Tanto que nas situações como a Guerra da Coreia, Vietnã, tá, ele sempre dizia, vamos lá, bombardeia todo mundo logo em casa. Recebia de mesmo vídeo. Ele acha que essas coisas têm que ser feitas rápido, tudo uma vez. Tá certo? Também é um pouco baseado no Maquiavel. Maquiavel dizia o bem que o governante quer fazer, ele deve fazer um pouquinho, mas o mal ele deve fazer tudo uma vez, porque senão a pessoa acaba ficando irritada. Né? Agora, se você fizer a merda tudo uma vez, logo a pessoa esquece. Você tem razão? Né? Quando o Wegener começa, né, a ler esses autores neotomistas, e depois os autores escolásticos, mais diretamente, isso aí abre todo um mundo novo para ele, porque o Wegener era de origem protestante, luterano, nunca se interessou muito por religião. Ele disse que ele entrou numa igreja duas vezes na vida, mas essa descoberta desses autores católicos, sobretudo o Henri de Lubac, que escreveu um livro extremamente importante chamado A Crise do Humanismo Ateu. Esse é outro livro que devia ser leitura obrigatória. Lubac fez muita besteira na vida, entre os quais promover, né, o tal de Teilhard de Chardin. E Lubac foi um dos responsáveis também pelo Concílio Vaticano II. Isso é muita bobagem, mas esse livro continua sendo, né, um clássico. A Crise do Humanismo Ateu. A Crise do Humanismo Ateu. É um livro excepcionalmente bem escrito, e no qual ele estuda o fenômeno da inveja do Cristo. Quer dizer, como o espírito revolucionário se baseia em grande parte, né, na inveja que o revolucionário tem da pessoa de Jesus Cristo. E esse vai ser algo que vai pesar, embora o Wegener cite relativamente pouco o Lubac mais tarde. A gente vê que esse livro, pelo menos, deixou uma influência muito, muito grande, porque no surgimento da mentalidade revolucionária você vê, evidentemente, um elemento de um desejo de antecipar o juízo final. Você vai instaurar a justiça, você vai separar os carneiros dos bodes, não. Quando terminar o mundo e vier o juízo final, você vai fazer isso agora e dentro da história. Portanto, você demite o Cristo e assume o seu lugar, né? Assume o lugar dele. E o Lubac identifica muito isso aqui, em Karl Marx, em Nietzsche, etc. Muito importante esse livro por causa disso. Também ele foi muito influenciado por um livro do Hans von Balthasar, um livro que eu nunca encontrei, que se chama Prometeu, que é uma história deste mesmo fator na cultura alemã. Tá certo? Nunca encontrei esse livro. Como é o nome do autor? Hans Urs von Balthasar. Note bem que esses são dois teóricos do modernismo católico. Tá certo? São caras que foram muito influentes no Concílio Vaticano II, embora depois o von Balthasar se arrependesse e voltasse atrás. Né, o Kroeger terá muitos pontos de afinidade com esse modernismo católico. Isso é importante mesmo. Porém, a descoberta desse pensamento através do neotomismo, né, ele acaba se interessando pelos filósofos escolásticos propriamente dito. E neles ele encontra um exemplo do que ele vai chamar de realismo espiritual. Esse é o realista espiritual para ele, é o sujeito que é capaz de raciocinar sobre a ordem da sociedade, levando em conta todos os fatores, em vez de considerar abstrativamente só uma parte deles. Quer dizer, o realista espiritual é o indivíduo que não se deixa iludir pelos seus próprios pressupostos doutrinários, mas que raciocina de maneira próxima à experiência, né, da experiência real. Quando ocorre a invasão nazista, o Wegener era evidentemente, no meio universitário, um autor visado por causa dos livros contra a ideia de raça. Então, ele teve que fugir. Praticamente ele estava saindo pela porta do fundo quando a Gestapo estava chegando pela porta da frente. Foi uma coisa assim, no último momento mesmo. Né? E conseguiu vir para os Estados Unidos. Quando chega aqui, ele é contratado por uma editora, que eu não me lembro qual fosse, para escrever uma história das ideias políticas. Isso foi um acontecimento fundamental na vida dele. Na época havia um autor chamado George Sabine, que era autor do livro padrão usado em todas as escolas de ciências sociais, uma história das ideias políticas. Nós, no mundo latino, nós seguimos mais, tem um outro livro também notável, Gaetano Mosca, foi mais influente lá, mas era o Sabine, Gaetano Mosca dos Estados Unidos. E, mas estava desatualizado, ele queria um novo manual para uso nas escolas e contrataram o Wegener para fazer, e ele começou a fazer. E foi anotando, e foi relendo todos os autores importantes, né? E tomando nota. Só que aqui, o negócio era para ter 3 volumes e ele já tinha escrito 8. Né? Quando escreveu 8, a coisa não batia. Ele não conseguia achar o elo de continuidade de uma coisa como essa. Né? Quer dizer, você colocando todas as doutrinas políticas em ordem cronológica, você não via como uma tinha saído da outra. Então, é como se fosse... Às vezes tinha alguma continuidade, mas muitas vezes eram começos que pareciam totalmente independentes e sem nenhum padrão de diálogo com as anteriores. Por exemplo, se você pegar o pensamento político medieval, pegar Maquiavel, né, quer dizer, parece que você mudou de planeta. Então, o Wegener nota que o elemento de continuidade faltante não está no mundo das ideias, mas está na própria realidade política. Então aí é descoberto, ele fala, uma história das ideias é impossível. E note que a história das ideias como disciplina estava se formando mais ou menos nessa época. Então o Wegener fala, não existe história das ideias. A história das ideias, ela emerge da história da experiência. Quer dizer, você tem que analisar qual era a situação política e histórica real, né, e dentro da qual surgiram aquelas ideias. Quer dizer, algumas ideias podem ter surgido de ideias anteriores, mas não todas. E mesmo quando surgem ideias anteriores, elas são filtradas através da interpretação que os leitores faz da situação política real. E não só da situação política real. É da experiência existencial como um todo. Então, o que ele faz? Ele desiste da história das ideias políticas, que já estava com 8 volumes. Ele diz, não, eu preciso fazer um negócio completamente diferente. É aí que vai surgir, então, mais desse... Ele diz que foi um fracasso. Na verdade, não foi um fracasso. Capítulos publicados da história das ideias políticas são muitíssimo interessantes e são indispensáveis para a compreensão da obra do Fermi, mas são um fracasso do ponto de vista do que, não do que ele fez, mas do que ele queria fazer, né? A partir deste fracasso, entre aspas, é que ele inaugura uma outra linha de investigações completamente diferente. Essa linha de investigações não busca a história que você aceita a legitimidade daquele governante. A própria legitimidade é baseada num corpo de valores e crenças que este indivíduo idealmente personifica. E se ele não personificar, ele será mais dia menos dia rejeitado pela sociedade, tá certo? Então, o problema da representação não pode ser estudado direto nas pessoas. A teoria da representação é um dos elementos fundamentais da democracia, tá certo? E, especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, é um assunto muito estudado, porque é na legitimidade da representação que se baseia toda a ideia da democracia. Não é isso? A base da Revolução Americana foi o no taxation without representation. Quer dizer, nós não pagamos impostos se nós não tivermos representantes no parlamento, se a nossa voz não é ouvida. Tá certo? Então, o que é que nós vamos pagar, né, para sujeitos que vão expressar a sua opinião dos outros? Então, esse elemento da representação é fundamental para a democracia. Porém, eles estudaram tanto essa coisa na Inglaterra e nos Estados Unidos, que acabaram se esquecendo que a própria representação, no sentido político formal, se baseia numa outra representação mais profunda, que é a representação do próprio sistema, da própria ordem. A ordem, como o sistema como um todo, a ordem como um todo, ela tem que ser representativa também. E ela é aceita como tal. Tá certo? Porém, esta ordem, que por sua vez legitima a representação no segundo plano, ela não precisa ser totalmente consciente ou totalmente expressa. Quer dizer, pode ser uma ordem consuetudinária, uma ordem que está aí por costume e que você nem é capaz de enunciar todos os princípios em que ela se baseia, tá certo? Mas você segue aqueles princípios sem jamais tê-los expressado verbalmente, tá certo? Mas esta ordem, em algum lugar, ela foi expressa. Quer dizer, existem documentos que a atestam. Então, vamos achar os documentos que atestam, quer dizer, os vários tipos de ordem que existiram no mundo. Vamos ver como essas ordens se justificavam e por que que elas eram aceitas como representativas. Ou seja, por baixo da representação, no sentido democrático atual, existe a representação em geral, que é a representação do próprio sistema, da própria ordem. E por baixo dessa representação existem os princípios fundamentais que a legitimam, quer dizer, as razões da credibilidade. Não é isso? Então, ele descobre que as várias ordens que existiram no mundo, elas são aceitas como legítimas porque elas pareciam às pessoas envolvidas a tradução da verdade. Quer dizer, em última análise, a verdade se identifica para vários grupos sociais como sendo a própria ordem social. E ele descobre que esta identificação da verdade com a ordem social, quanto mais você recua no tempo, mais ela é direta e franca. Hoje nos parece até cômico dizer que a ordem social representa a verdade, mas estamos acostumados a pensar que ela representa a mentira. Né? Por quê? Mas nós pensamos isso por quê? Porque nós achamos que ela não representa uma ordem efetivamente, nós achamos que ela é uma desordem camuflada. Quer dizer, mesmo no instante em que nós entendemos a ordem social como mentira, nós estamos afirmando que a ordem é a verdade. Quer compreender? Quer dizer, se ela não é a verdade, ela não é uma verdadeira ordem. Mas ele nota, por exemplo, a concepção, vamos dizer, de uma verdade objetiva que é acessível à inteligência individual, mas que não está presente na ordem social, é uma coisa que nas civilizações mais primitivas inexistia completamente. Ou seja, a verdade estava totalmente identificada com a ordem social. Estar fora da ordem social é estar na mentira ou no erro. Isso ele usa especialmente o exemplo egípcio, ele vê que essa insistência de que, quer dizer, o Egito, a ordem egípcia é a verdade. Quem não está nisso está no erro, está na mentira, está na loucura, né? Você vê que remanescentes desta ideia estão presentes ainda hoje. Não é isso? Quando, por exemplo, quando você rejeita um fato, tem uma informação, você rejeita este fato, porque este fato não é aceito pelo establishment ou pela mídia dominante, você está raciocinando como um egípcio. Idealmente, a verdade deve estar incorporada na ordem social. Não existe verdade fora dela. E aqui, nós ainda, é um modo de raciocinar primitivo, mas ainda funciona. Então, quando surge essa coisa da certidão de nascimento do Barack Obama, mas como isso pode ser verdade se a grande mídia não noticiou, se ninguém no parlamento está falando? É um raciocínio egípcio. Quer dizer, é uma confusão, é uma identificação confusa entre verdade e ordem social. Hoje nós admitimos que pode existir, vamos dizer, uma verdade objetiva, né, que a sociedade desconheça. Mas nós admitimos isso só idealmente. Na prática da vida social, nós ainda raciocinamos como egípcio. Quer dizer, a verdade é a crença comum da coletividade. E isso está profundamente presente ainda hoje. E o Erich Fermi descobre que a consciência de um possível hiato entre a verdade e a ordem social é uma coisa muito tardia na história humana. Durante milênios isso foi completamente ignorado, né? E que a identificação de verdade em ordem social era literal, direta, total e indiscutível. Por exemplo, na civilização chinesa, civilização egípcia, etc, etc. Então ele pergunta como foi possível que surgisse na cabeça humana a ideia de que pode haver uma verdade que está fora da ordem social. Quer dizer, uma verdade que objetivamente é verdadeira, comprovável, mas que a ordem social não reconhece ou nem mesmo enxerga ou não é nem capaz de imaginar. Como é que surge isso? Ele diz que tem, para surgir isso tem que haver um hiato entre a inteligência individual e a sociedade. E esse hiato, o indivíduo, a sociedade ali é o cosmos. Tá certo? Então, primeiro, não há separação entre a ordem social e a verdade. Segundo, se não há separação entre a ordem social e a verdade, também não há separação entre a ordem social e a realidade. A verdade é aquilo que se diz sobre a realidade, mas a realidade é o próprio conjunto dos seres, coisas e fatos, ou seja, o universo. Então, a ordem social é o universo. É isso? E, aí, claro, a existência de várias civilizações desse tipo conflitantes. É claro que era um motivo de crises constantes. Tá certo? Isso significa que este sistema, essa ordem vigente nesses impérios antigos, toda vez que ela entrava em contato com uma outra ordem concorrente, tá certo? Isso tinha que provocar um reajuste qualquer. Porque não existe dois universos, só tem um. Tá certo? Então, se aparecer um diferente, bom, ou nós temos que destruir, ou ele está na mentira e nós temos que destruí-lo, ou nós temos que integrá-lo de algum modo, fazendo com que ele seja uma parte do nosso. Vamos dizer, as sucessivas reformas religiosas que se deram no Egito, é exatamente o que ela diz, que também é que o Egito incorpora outras, incorpora várias tribos, tá certo? Ele tem que criar uma série de reajustes. Tá certo? Mais tarde se verá uma coisa similar em Roma, quando, né, o Império Romano se expande As religiões locais são absorvidas dentro do panteão dos deuses, deuses romanos. Quer dizer, ah, tal tribo, tal, tinha tal deus, assim, assim, assim. Então não tem problema, nós o incorporamos, ele passa a ser também uma divindade dentro do nosso panteão, de maneira que a incorporação de novos deuses se dava de maneira mais ou menos pacífica, certo? Sem, sem grandes crises religiosas, né? Porém, ao mesmo tempo que há essas civilizações cosmológicas, surgem dois processos muito diferentes entre si, mas ainda mais contrastantes com a ordem antiga, que são onde, o surgimento de Israel, a revelação mosaica, e o surgimento da filosofia na Grécia. Que são fatos mais ou menos contemporâneos, tá, e totalmente independentes entre si, mas que ambos colocam o mesmo desafio para a ordem cosmológica anterior. No mundo judaico, o que acontece é o surgimento, vamos dizer, de a consciência de uma divindade única que não está no universo, que está para além do universo. Ela não é a totalidade do universo, mas é o fundamento, a origem, a causa do universo. E que, por outro lado, esta divindade se comunica não com a ordem social, mas com certos indivíduos que são os profetas. Esses profetas, então, surgem, vamos dizer, como elementos que vão corrigir a ordem social a partir de uma autoridade divina que lhes foi conferida pelo fenômeno da revelação. Esse, quer dizer, o que é a revelação? A revelação é a abertura de um espírito humano para uma dimensão que transcende o cosmos. Veja que a civilização cosmológica ela vivia em crise o tempo todo, porque, quer dizer, o cosmos fechado no qual pretendeu ver, ele realmente não existe. É continuamente desafiado, quer dizer, a existência, a simples existência de várias ordens sociais já é um perigo permanente, tá certo? Então, para além desses vários cosmos civilizacionais, existe uma dimensão que é do infinito, que já não é cósmica, é supracósmica, de algum modo. Mas que, por outro lado, ela estando infinitamente acima do mundo social, civilizacional, ela está mais próxima do indivíduo, porque o indivíduo humano pode ter um acesso a isso. Quer dizer, ele pode ter essa percepção e, por assim dizer, falar com Deus. Então, ele se torna o portador de uma nova ordem que transcende a ordem social e que pode se impor a ela. Então, você vê, se você pensar bem, a autoridade do a autoridade profética, ela transcendia a própria autoridade do faraó. O faraó é simplesmente, vamos dizer, uma espécie de resumo do cosmos, ele é um microcosmo, né? Então, se acreditava, por exemplo, na China, se acreditava que o imperador, diariamente quando acordava, ele tinha que fazer certos rituais, tinha que aplicar uma certa caminhada pelos quatro direções do cosmos, e se ele parasse de fazer isso, ia tudo desabar. O cosmos e a desordem social chinesa teria reflexos no universo físico, tá certo? Note que isso aí não é loucura, não. Quer dizer, essas várias correspondências entre ordem social e ordem cósmica, elas de fato existem. Elas podem não ser tão literais e tão diretas que outras pessoas imaginavam, mas elas são identificáveis historicamente, tá certo? Então, qual é propriamente, vamos dizer, o diálogo que existe entre essa ordem humana e a ordem cósmica? Nós ainda não sabemos, tá certo? Mas, claro que é um dos grandes enigmas da humanidade, porque essas civilizações existiram durante muitos milênios, tá sabe? Embora tivesse essa crise permanente, mas, no fundo, a estabilidade predominava. Então, quer dizer, eles não podiam estar totalmente enganados. Então, isso quer dizer que essas civilizações, e esse é um aspecto que não chegou a ser investigado pelo Febre, mas que um dia vai ter que ser, porque a obra do Febre, como ela é voltada para o estudo de realidades de fato, ela está sempre aberta a novas incorporações de descobertas. Quer dizer, ele diz, o estado atual da ciência predomina sobre as nossas teorias. Quer dizer, eu estou achando que é de um jeito, mas descobrir que é de outro, ele tem que dançar conforme a música. Então nós podemos nos perguntar, qual era a ciência sutil na qual esses impérios cosmológicos se baseavam? Nós não podemos explicar aquilo como um mero sistema de crenças. Se você for encarar como sistema de crenças, você vê que eles estavam completamente loucos. Né? Isso não pode ser que, quer dizer, a loucura botou ordem no mundo durante tanto tempo. Simplesmente não é possível. Tá certo? Então, uma ciência... Quer dizer, a ordem dos astros é refletida na ordem social, que por sua vez a reflete. Então é possível saber alguma coisa de uma dessas ordens pela outra e da outra pela outra. O mundo da civilização cronológica é um tecido de correspondências. Isso quer dizer, cada fato da ordem social corresponde a um fenômeno da natureza, corresponde a outro fenômeno e a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, a outra. Aqui não termina, quer dizer, é o mundo das analogias e das simpatias. Né? Quer dizer, é uma espécie de dicionário da decodificação universal. Tá certo? Você vê que todos esses processos divinatórios que existem nessa época, né? Como por exemplo em Roma, né? O voo do pássaro, você solta o passarinho, você faz uma pergunta e solta o pássaro, se ele voar para a direita é uma coisa, se ele voar para a esquerda é outra. Né? Ou aquela decifração das entranhas dos animais, você corta a barriga do bicho e vê conforme o formato aqui, você tira conclusões, essa, todo esse esquema de adivinhações é um legado das civilizações cosmológicas. Eu não acho viável considerar isso simplesmente um sistema de crenças, tá certo? Que não tenha nenhum fundamento na realidade fática. Eu não acho possível isso. Tá certo? Porque se não é a mesma coisa que você dizer, olha, a loucura dos caras criou uma ordem durante milênios e a ordem sobreviveu. Então, algum conhecimento da estrutura da realidade havia ali. Este é um ponto que o Wegener não toca. E nas dimensões do que ele se propôs, realmente não é possível investigar isso. Diga. Mas aquela ideia de símbolos compactos não diferenciados de sociedade cosmológica não tenta justo para explicar esse ponto, mal que não é nem um sistema de crença, nem uma ciência sutil, mas a terceira coisa. Sim, é um símbolo. É verdade, quando ele diz que a ordem da realidade é ali vista de maneira compacta, tá certo? Através de símbolos, e que ao longo do tempo nós vamos analiticamente decompondo e descompactando os símbolos e evoluindo no sentido de uma compreensão mais diferenciada, isso aí é verdade, só sem dois problemas. Primeiro, como se dá essa descompactação? Quer dizer, como o símbolo compacto se conforma, transforma no símbolo descompactado? Esse é o problema que eu tentei resolver na teoria dos quatro burros. Que então se encaixa maravilhosamente no edifício do Wegener, porque aqui no Wegener fica um mistério, como é que isso acontece? Ele diz que acontece, mas não diz como, qual é o processo. Então, entra ali e fecha. Olha, o Wegener está certíssimo. Só tem o seguinte, no plano dos símbolos mais elementares e mais compactados, você não pode falar em verdade ainda. Porque eles são baseados na analogia. A analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças. Então, quer dizer, de um mesmo símbolo compactado, você pode extrair diversos significados opostos entre si, dos quais uns podem ser faticamente verdadeiros e outros não. Então é como se nós dissessemos, essa ciência simbólica compactada dos egípcios, dos chineses, etc, etc, ela é de fato a compactação de verdades e mentiras. Mas certamente, se ela funcionava, não podia ser pelas suas mentiras. As mentiras podem funcionar socialmente, podem persuadir as pessoas. Mas, As mentiras não garantem o ajuste daquela sociedade ao meio físico, ao meio cósmico. Então, pode ser um ajuste catastrófico. Se eu convenço todos vocês de uma loucura, é bom, a minha mentira, uma loucura, uma mentira, a minha mentira é eficiente socialmente, quer dizer, convenci vocês. Mas na hora que a gente tentar levar aquela mentira à prática, nós vamos dar cultura na água. Quando Hitler inventa um negócio, vamos dizer, Império Ariano, que vai durar 1000 anos, ele convenceu todo mundo, funcionou socialmente, né? Só que na prática durou 12 anos, terminou numa catástrofe e o próprio cara teve que estourar os miolos. Então, se fosse assim, o Império Egípcio não teria durado mais de 12 anos. Então, resta o problema, vamos dizer, da verdade efetiva. Está certo? Claro que, do ponto de vista do Wegener, essa verdade efetiva não interessa, porque não é disso que ele está falando. Ele está falando da história das ordens. Ele quer explicar como essas ordens se sucederam. E isso já é um problema suficientemente grande. O problema da veracidade da ciência antiga sou eu que estou colocando. E esse problema eu dediquei a minha vida a isso, né? Depois de simbolismo, astrologia, estou tentando decifrar isso aí. Falar como é possível que os caras acreditassem nessa coisa durante tanto tempo e de algum modo conseguissem sobreviver. Você está entendendo? Então é porque naquele tecido analógico havia pontos de contato com a realidade. Que pontos de contato são esses? Com a realidade considerada no sentido puramente fático, físico, para assim dizer. Tá certo? Então, essa é uma outra dimensão de estudo que se levanta, vamos dizer, paralelamente ao lado da obra do Wegener, mas que eu acho absolutamente necessário, tá certo? Para dar um fundamento mais sólido a essa coisa. Então, o mais bonito do Wegener é o seguinte: a obra do Wegener é um programa de estudos que não vai terminar nunca. Esse passar de um mito para uma teoria científica, né? Não é assim por base de mágica, tem que ter uma sequência de operações, né? Então, nós, quando eu fiz o negócio de teoria do caso de curso, eu não tinha lido o Wegener. Não tinha nenhuma intenção de ajudar o Wegener, né? Mas acabou, eu acho que acaba ajudando. E eu acho que quem estudou a teoria dos quatro discursos vai entender o Wegener melhor do que outros estudiosos do Wegener. Porque você entende o como e entende que ele tem muito mais razão do que ele mesmo está imaginando. Quer dizer, o que ele disse é literalmente verdade. E pior, não poderia, se você entendeu a teoria dos quatro discursos, você vê que não poderia ser de outro modo. Não é possível ter o desenvolvimento da linguagem retórica se não tem a poética, não é da dialética se não tem a retórica. E assim por diante. Não, é materialmente impossível. Tá certo? Então esse processo da descompactação, vamos dizer, ele é uma necessidade inerente colocada, vamos dizer, pela própria estrutura da inteligência humana. Oi. Tem um problema que eu estou entendendo anterior aí, que é como surge o discurso poético, né? Bom, mas você está na origem da linguagem. Que são os símbolos compactos, né? Mas eu lembro quando você falava do simbolismo da luz. Essa é uma teoria. Como é que surge o primeiro simbolismo? Ali parece sim que há uma. Você conseguiu rastrear ali, né? Onde o símbolo e a realidade de fato se encontram. Era exatamente o que eu queria. Mas note bem, eu também tinha colocado esse problema antes de eu ler o Erich Fermi. Quer dizer, você imagina então quando eu li o Erich Fermi, como eu fiquei maravilhado, porque eu estava lidando com certos problemas específicos, que são os problemas mais espinhosos que tem. Mas eu não tinha a menor ideia da ordem histórica em que esses problemas poderiam se colocar. Está entendendo? Então, agora eu sei exatamente onde isso se encaixa. Quer dizer, esse problema, por exemplo, simbolismos naturais. Existem simbolismos naturais ou todos os simbolismos são puramente culturais? Eu considero impossível que todos os simbolismos sejam culturais. Porque os símbolos são colocados pela própria realidade física. Você os tira sempre da própria realidade física. São simbolismos vegetais, animais, geográficos, etc, etc. Tá certo? E você não inventou tudo isso, você encontrou tudo isso pronto. Se todos os simbolismos fossem culturais, note bem, você chegaria à conclusão de que em cima da realidade física na qual o homem vive, ele teve que construir toda uma outra. Está entendendo? Agora, mas de onde você tira a eficácia dessa segunda ordem. Por que que ela funciona? Se ela não tem nada a ver com a ordem física na qual você está vivendo, então é um jogo de dados, né? Está compreendendo? Então tem que haver uma correspondência. Se haver uma correspondência, tem que ter um alguns simbolismos naturais que se impõem a toda a humanidade. Está compreendendo? E do qual depois você pode tirar inúmeros outros simbolismos que refletem a variedade dos locais, das circunstâncias históricas, das diferenças culturais. Isso. Mas algum fundamento natural tem que ter. Você vê como tudo isso, tudo que eu fiquei fazendo na vida, né, concorre para esse negócio do fervente, né? Quase que miraculosamente. E note bem, eu não estava interessado, vamos dizer, em filosofia da história. Não como terceiro, você dá a ordem da história, fala, não, peraí, isso é outro. Né? Mas você está só nessas coisas específicas, né? Por exemplo, da origem dos simbolismos ou da transformação do símbolo. Mas, de certo modo, eu estava colaborando aqui sem saber. Então, é isso aqui. Veja, eu não sou especialista em Erich Fromm. A única filosofia na qual eu sou especialista é na minha própria. Eu nunca pretendi ser o expositor fidedigno da filosofia de ninguém, nem do Marx. Eu posso ter escrito uma ou outra coisa, uma outra ideia a respeito, mas eu nunca fiz uma exposição sistemática da filosofia de ninguém. Por quê? Porque não dá tempo. Eu estou lidando com os meus próprios problemas, para os quais, assim, não existe bibliografia. Entendeu? O negócio de quase escuro não tem bibliografia. O negócio do simbolismo da luz também não tem bibliografia. Tem, às vezes, um cara, dois que escreveram. Então, isso aí já é um abacaxi de seu direito próprio, tá, né? No entanto, é claro que existem algumas filosofias que, porque elas me ajudam a resolver os problemas que eu estou colocando, eu desenvolvo um interesse muito grande por elas, mas eu confesso que é um interesse egoísta. Eu não estou interessado na filosofia do Erich Fromm, como não estou na filosofia do Aristóteles, estou interessado nos problemas em si mesmo, para os quais essas filosofias me ajudam. Mas, isto, é claro que é sorte minha, porque isto me preserva do academismo, que é de você. Ah, eu vou estudar a filosofia de Erich Fromm. Por quê? Me dê um motivo para você fazer isso. Então, você vai estudar porque faz parte do currículo, vai estudar porque é um homem importante? Ou você vai estudar porque ele está te trazendo a solução de alguma coisa que você precisa saber? Quer dizer, a investigação filosófica, ela só tem legitimidade, e peraí, também precisa disso. Isso é combustível. Então, ela é, vamos dizer, a força da investigação filosófica vem da sua raiz existencial. Quer dizer, até que ponto você está interessado nesse problema e por que você está interessado nesse problema? A resposta é a seguinte: então, tem que descobrir a solução disso aqui, porque senão eu fico louco. Você está entendendo? Quer dizer, estou desesperado para saber isso aqui. Isso aqui é um problema sério, problema humano, problema meu. Literário não deu certo. Uma literária maravilhosa. Mas ele não estava interessado em escrever livro, ele estava interessado em descobrir as coisas. Mesmo que não desse tempo de contar para ninguém. Você está entendendo? Então, olha, o Wegener é um exemplo de integridade intelectual raríssimo. Porque você vê que para esses camaradas, mas a carreira, não que ele não desse importância, a sua carreira, ele tinha até uma certa vaidade, sua carreira acadêmica, mas tinha coisa que estava acima disso, quer dizer, a própria ciência. Muito bem. Então, vamos dizer, esta ideia das ordens que se sucedem, e sobretudo o contraste entre a ordem cosmológica e a ordem israelita, nos coloca então o problema de qual é o fundamento, vamos dizer, objetivo da ordem cosmológica. Mas, que é um problema que nós vimos que o Erich Fromm jamais coloca. Mas aí ele está se colocando do ponto de vista do historiador, né? Quer dizer, ele quer explicar como as coisas foram se sucedendo, né? E não em testar as várias concepções, várias hipóteses que foram apresentadas ao longo do tempo. tá certo? Mas eu considero que esse problema, vamos dizer, da ciência antiga, eu acho que é o problema mais sério da humanidade. Porque isso é um mistério. Se você, por exemplo, se você pensar para a construção daquelas pirâmides, os caras não tinham um guindaste, não é isso? Como é que eles conseguiam carregar aquelas pedras que pesavam toneladas? Mas você não pode. Ah, um monte de gente. Escuta-se, precisa tanta gente para carregar a pedra daquela que não tem por onde segurar. Hã? Você não pode ver uma pedra e dizer que vai 1000 pessoas carregar a pedra. Não é possível isso. Quer dizer, eles têm realizações técnicas fantásticas. E eu acho que esse Chuvalo de Lubitsch, ele inaugurou uma outra, assim como o Weber inaugurou uma ordem de estudo muito importante, o Chuvalo de Lubitsch também abriu uma dimensão grande, falando, não, existe uma ciência egípcia. Tá certo? Muito bem. Como escreve lá o nome dele? Não tem quadro aqui, né? É S-C-H-W-A-L-L-E-R D Lubitsch, L-U-B-I-C-Z. Lubitsch de Lubitsch. Bom, ainda há o problema de que muita dessa ciência antiga, né, dentro do contexto que aparece depois, o contexto israelense e depois cristão, né, é condenado como demonologia, etc, etc. Bom, mas isso aí nos coloca um outro problema. E por que os demônios foram tão bons para essas civilizações? Por que os ajudaram durante tanto tempo? Por que eles ensinaram tantas coisas? Tá certo? E como é que nós podemos entender isso que se passou lá se nós não entendemos o princípio da ciência deles? O que estão fazendo aqui? Estão batendo ali? É? Dá umas porradas lá. Deixa eu autorizar. É? Autorizar? Tá? Pare de partilhar aí, pô. O Guilherme é bom para essas coisas. Porque... Thank you. Não, só saber se vale a pergunta. Uma bibliografia preliminar que a gente tinha, você tinha esboçado, eu tinha notado, quanto custo de filosofia você tinha incluído o livro do Jonathan West? Jonathan West. Ele entra nessa área. Claro. É um resumo dos quadros. Ah, eu preciso dar essa dica. Tá. Obrigado. Claro. Mas está por trás ou é uma ciência que seria a base da construção, é isso que eu entendi? Da base da construção desse sistema. Claro. E não descoberta posteriormente com a diferenciação. Ela é isso prévia. Não sei. Tem que ser para mim um problema. Thank you. Bom, a gente pode discutir isso na aula. O senhor acha que você só vai assistir a aula hoje? Só. Então levanta a pergunta para você. Vale a pena ter as pessoas. Mas, bom, eu não queria atrapalhar. Não, vale. Não, vale. Isso aí vale. Ajuda, ajuda. Não dá para. Thank you. Eu não posso Mas faz na aula. Não, faça, por favor. E para você, qual é a relação entre evolucionismo e criacionismo? O verbo divino, ele dá para dar um curso só inteiro só sobre isso. Isso pergunta é uma, só que vai precisar muito tempo. Dá para. E tem teses, etc. Isso aí é só enigma, só enigma. Não só, eu acho que ninguém sabe, porque eu acho que é impossível, sabe? Eu acho que essa questão não tem solução. Nem você provar que aconteceu uma evolução, até você provar. E isso é o princípio geral da existência do ser humano. É um abismo. Pode ter acontecido evoluções separadas. Se você provar que uma espécie evoluiu, é muito bem. Até se você provar que todos evoluíram, você não provou ainda que é o princípio geral. Do mesmo modo, eu acho que também tem a prova do que eu sabia que é possível. Por quê? Porque onde quer que você... No criacionismo não, no tal do design inteligente. Porque onde você encontrar elementos de ordem do universo, você vai encontrar outros tantos elementos de caos. Isso é inevitável. não porque eles coexistam no mesmo tamanho, não é porque dentro dessa infinitude física do universo a probabilidade de você encontrar os dois elementos é quase igual. A probabilidade de você não a presença deles, mas a probabilidade de você encontrar elementos de ordem de causa é praticamente igual. Então, onde você provar, ah, está tudo em ordem aqui, tem um garoto, até aqui, vamos lá. Então, isso aí, no plano de ciência experimental, não tem solução. Você pode ter soluções de ordem metafísica, de ordem, mas você não é a partir da noção de possibilidade e impossibilidade. Esse é o que eu chamo muito do princípio da humanidade, de meio aí que eu mando para você. E tem duas gravações que eu fiz agora, que está no seminário de biologia, chamado Sobre o Mundo do Brasil, que é complementado em três. Uma vez eu fui no museu de um rei, mas era uma autoridade, fazia umas exposições de obras sábias. E na casa dele, que virou um museu, nas coleções, ele comprava só arte de pessoas desconhecidas. E ele tinha um museu, quando ele fala dos A Virgem Maria está para o Espírito Santo como a luz da sol, como a luz do dia. E ela reflete, e a lua cresce, simboliza a gravidez. Com um monte de analogias. Mas a analogia é sempre assim: a analogia é meio verdade, meio mentira, sempre. Então, para lidar com o símbolo, é muito cuidado. Então, se tem uma interpretação direta, interpretação inversa, simboliza. Olha, o cara que vai ter simbolismo no Brasil é o meu filho. Ele está dando curso de simbolismo, exatamente. São coisas que eu já mencionei de infinita, mas também a gente gosta de voltar mais. A gente está continuando aprofundando isso aí, hoje está mais que eu. Isso aí. Mas olha, os problemas são dois, porque cada uma delas não querer ver a outra. Não faça isso, não. Sabe? Não, cinema não. Cinema não. Como é? Vamos trabalhar? Eu vou. Vamos trabalhar. Então, chama todo mundo aí. Muito bem, então, com o surgimento da revelação israelita, a unidade daquele universo cosmológico se rompe. Quer dizer, você passa agora a ter uma ordem sobrenatural que está, quer dizer, acima da ordem natural e, portanto, da ordem social também. E aí começa um longo processo que mais tarde será descrito como dessacralização do mundo e dessacralização da sociedade. Que é, vamos dizer, um tema que eu mesmo tratei no livro Jardim das Afeições. Mais tarde, o Wegener estuda a razão. O que é a razão? Mais modernamente, se identifica a razão com a capacidade do cálculo e do discurso lógico, tá certo? Mas o simples fato de que ela se expresse dessas duas maneiras, através do cálculo e do discurso lógico, prova que ela não é nenhuma delas, mas que existe. Ela tem que ser um terceiro elemento que está por trás dos dois, tá certo? Então, diz o Wegener que, e eu acho que tem toda a razão nisso aí, que toda experiência humana real, ela é transcendente por natureza. Ou seja, que nós nos vemos sempre colocados dentro, como partes integrantes, como participantes de uma realidade que nos aparece primeiro em perspectiva. Ela não vem desordenadamente. Ela vem com alguma ordem, ou, vamos dizer, com várias ordens entrecruzadas que você percebe de algum modo. E segundo, essa experiência não tem um limite. Ela sempre, a partir de um certo, de uma certa distância, ela desaparece dentro de um ilimitado. Mas você sabe que esse ilimitado está presente. Nós sempre sabemos, é muito importante esse ponto, porque toda a psicologia do século XIX, do primeiro metade do século XX, sempre raciocinando a partir de um negócio que eles chamam de dados dos sentidos, né? Imagina que nós estamos, em primeiro lugar, num universo constituído de dados dos sentidos. E que tudo mais o que nós supomos para além dos dados dos sentidos é uma criação, é uma dedução que nós fazemos. Ou seja, nós experimentamos em primeiro lugar o mundo físico, o mundo dos sentidos, e depois especulamos o que está para lá. Tá certo? Digo, bom, isso parece, isso foi repetido tantas vezes que nos parece bastante lógico, mas quando você vai examinar direitinho, isso é impossível. Por quê? Se nós tomássemos os dados dos sentidos como elementos primários e tudo o que está para além dos sentidos fosse apenas uma especulação, uma criação, uma invenção nossa, uma dedução que nós tiramos, cada um de nós teria que acreditar como mundo real somente naquilo que está ao alcance dos seus sentidos. Ou seja, por exemplo, agora nós estamos dentro desta sala. Então, esta sala é a realidade. O resto é construção nossa. Bom, nós não estamos vendo este resto. Mas nós poderíamos construí-lo mentalmente com uma suposição. Isso implicaria a ideia de que esta sala, com toda a sua presença física maciça, está colocada dentro de um mar de meras conjeturas ou meras possibilidades. Ou seja, a parte invisível do mundo, tá certo? Teria que ser toda construída pela nossa mente. Seria um pensamento apenas. Tá certo? Ou seja, nós viveríamos de fato dentro de um universo de pensamentos nossos, no qual um pequeno círculo, que é o daquilo que está ao alcance dos sentidos, né, constitui a única parte presente e efetivamente visível. Este é o dado primário. Quando você fecha os olhos e o universo se torna visualmente inacessível para você, você não saiu dele. Você sabe que não saiu. Porque sempre resta a pergunta: você fechou os olhos, mas onde você fechou os olhos? Para fechar os olhos, você está aqui, está num lugar. Porque o olho também está num lugar na relação ao restante do seu corpo. Você está entendendo? Então, essas noções, vamos dizer, como lugar, tempo, etc, etc. Claro que elas são, por um lado, são categorias do nosso pensamento. Mas elas são a estrutura real da experiência. Está entendendo? Na qual a percepção sensível é um pedacinho que você recorta só para fins, vamos dizer, mais imediatos. Mas não é que você vive num mundo de certezas, incertezas, onde a única certeza é a percepção sensível. Isso seria absolutamente impossível, porque a percepção sensível jamais nos dá nada completo. O meu próprio corpo não é completo para mim. Eu não posso ver o meu corpo por dentro. Agora, vocês imaginem eu circular por aí, né? Imaginando que só está presente aquela parte do meu corpo que eu vejo e que o resto é tudo uma conjetura. Quer dizer, eu não poderia agir nem por um minuto pensando assim. Ou seja, o universo que chega à nossa percepção é imensamente rico e imensamente presente. Quer dizer, tem uma presença que se impõe para nós. E nós só nos percebemos a nós mesmos como partes integrantes dele. Nenhum de nós tomou consciência de si como um ente isolado para depois descobrir que existe um mundo. Ao contrário, você começa a prestar atenção nas coisas e mais tarde você vai tentar se situar ali dentro. Não é isso? Quer dizer, existe todo um universo do não percebido que está presente. E você conta com esse presente. Não como, note bem, não é que você acredita, né? Porque para acreditar numa coisa, você precisa ter pensado nela. Não é objeto de crença, não é objeto de percepção. E também não é objeto de crença. Né? Note bem, aqui eu não estou usando o vocabulário do Feuerbach, estou explicando como eu explico, mas é o que está subentendido no Feuerbach, né? Se não é objeto de percepção e também não é objeto de crença, quer dizer, não é um dado dos sentidos e também não é uma construção mental, o que que é? É, é isso que eu chamo conhecimento por presença. Para que você tenha dados dos sentidos ou para que você tenha pensamento, algo tem de estar presente. Está entendendo? E você tem de estar presente. Quer dizer, esta presença mútua, este é o começo do conhecimento. Estão compreendendo? E você, antes de perceber qualquer coisa em particular, você percebe o quê? Presença. É? A presença do ser, a presença da realidade. Está entendendo? E quando você começa a examinar o conjunto do que você precisa saber para você ter a mais mínima percepção sensível, é que você percebe a imensidão desse conhecimento por presença. Por exemplo, como é que eu consigo, do conjunto de dados, entre aspas, sensíveis que me chegam num certo momento, como é que eu consigo distinguir uma coisa da outra? Como é, por exemplo, agora estou olhando aqui, tem um copo, tem a câmera e tem um cidadão atrás, uma pessoa atrás. Como é que eu sei que esse copo não é parte da pessoa? Tudo isso está me chegando junto. Não é isso? Veja, um bebê que estende a mão para pegar a chupeta que está em cima do berço, ele sabe que a chupeta não é berço. Como é que ele faz essa distinção? Isso é um dado dos sentidos, fala, não é. Ele sabe que ele pode pegar a chupeta sem que o berço saia do lugar. Ele não pretende trazer o berço junto. Está entendendo? Isso não é uma percepção visual. Você saber que uma coisa não é parte da outra não é uma percepção visual. Mas é um pressuposto da possibilidade da própria percepção visual. Está compreendendo? Ou seja, o conhecimento por presença antecede qualquer percepção visual e é a base da percepção. Está entendendo? Note bem, ele se distingue tanto das percepções visuais quanto das construções mentais, imaginações, etc, etc. Nós sabemos, todo mundo sabe distinguir o que é uma percepção visual, o que é um pensamento que você teve e o que é a realidade. Você sabe que uma percepção é uma coisa que se passou em você. Você sabe que um pensamento é uma coisa que também se passou em você. Mas você sabe que você não é uma coisa que se passou em você. É? Como é que você distingue entre um pensamento que você teve e você mesmo? Você sabe que uma coisa não é a outra? Está compreendendo? Então, quer dizer, a mera distinção entre percepções sensíveis e pensamentos se baseia no conhecimento anterior. E esse conhecimento anterior, ele tem quase todos os dados fundamentais que nós precisamos para nos orientar na realidade. Tanto que, se você perder o uso de um dos sentidos, você conserva essa percepção. E se você perder totalmente o controle dos seus pensamentos, você ficar completamente maluco, você continua também. Ele confunde isso, pessoa com coisa. Então, quer dizer, mesmo no pior estado cognitivo que você pode imaginar, esse conhecimento por presença está lá. Está entendendo? É difícil você lidar com ele intelectivamente. Por quê? Porque é difícil você lidar intelectivamente até com as percepções, com coisas simples como percepções sensíveis. Quando você tenta expressar verbalmente uma percepção sensível, você vê a dificuldade. Por exemplo, se você está sentindo calor ou frio, ah, estou sentindo frio. Ele pergunta, que tipo de frio você está sentindo? Você sabe que faz diferentes tipos de frio, né? Nem todas as sensações de frio são iguais. Tem uma diferença qualitativa. Diga isso, expresse isso. Você não consegue. Quer dizer, uma coisa tão maciça quanto uma percepção sensível é, na verdade, indizível. Está certo? Isso quer dizer que quando nós mais ou menos nos orientamos no mundo das percepções sensíveis sobre as quais nós falamos, quando a pessoa diz, estou sentindo frio, estou sentindo dor, etc, etc, você sabe se orientar nisso, não porque a pessoa te explicou e não porque os nomes que elas deem das coisas sejam muito precisos, né? Mas porque você está se orientando dentro de um universo de realidade que é o mesmo da pessoa e que os dois conhecem e que não precisam dizer por quê, porque conhecem. Está entendendo? Então, quer dizer, o mundo do conhecimento que está abaixo da percepção sensível, abaixo do pensamento e, sobretudo, abaixo da linguagem. E que é o que nós chamamos de realidade. Está entendendo? Então, praticamente ao longo de toda a história da filosofia, raramente a filosofia examinou a realidade. Ela examinou as percepções sensíveis, examinou a linguagem, examinou a memória, examinou o magismo. Agora, a realidade está pressuposta em tudo isso. Não é isso? Então, Platão, ele deu um conceito chave para isso aí, que é um conceito muito usado pelo Feber, que é o conceito da metáxis. Metáxis quer dizer a participação, é o entremeio. Né? Quer dizer, nós estamos no meio de alguma coisa. Né? Nós não estamos isolados, tá certo? Quer dizer, a realidade não está diante de nós, não está fora de nós, nem dentro, nem está diante nem atrás, não está fora de nós, nem dentro. Mas nós estamos no entremeio, esta participação na realidade. Né? No entanto, eu posso dizer que a realidade me transcende completamente? Também não posso dizer, porque esse conceito não se aplica. Na verdade, se você pegar o conjunto da realidade, né, você não pode dizer que ela me contém, porque existe em mim um elemento diferencial que não faz parte da realidade, mas que é propriamente meu. Por exemplo, aquilo que eu estou vendo, né? Vamos supor que eu morra nesse mesmo instante. Tudo que eu estou percebendo agora vai sumir. Né? As coisas que eu percebi continuam no lugar, mas aquela percepção sumiu. Está entendendo? Essas percepções também são reais, também são parte da realidade, mas não são parte da realidade enquanto tal, são parte da realidade através de mim. Está entendendo? Então, vamos dizer, esta participação intensa, permanente e ininterrupta na realidade, né, é o que em geral a filosofia esqueceu. E eu acho que o negócio chega ao supra-assunto da loucura a partir do momento em que você quer reconstruir a realidade a partir das percepções sensíveis. Digo, não dá, porque as percepções sensíveis já são apenas uma seleção que você já fez, né, de pontos da realidade no qual você está prestando atenção. Não há nada mais subjetivo do que as percepções sensíveis. Elas são subjetivas pelo simples fato de que elas aconteceram a um sujeito. Então, reconstruir a realidade procedo com Hegel, como eu procedi com Aristóteles. Quer dizer, eu não vou ficar me atendo ao texto só do que ele falou. Eu sei o que ele quis dizer. E se ele não disse com essas palavras, bom, não disse, mas deveria ter dito, porque ficaria mais fácil. Não é isso? Então, quando ele diz que toda experiência transcendente com a natureza, ele não dá mais nenhuma explicação sobre isso, ele só dá alguns exemplos, que é aqueles que ele coletou na anamnesis, ele dá algumas experiências infantis que ele teve, de como a experiência da realidade é participação. Está certo? Não é percepção sensível, não é fluxo de consciência, não é projeção de estados interiores sobre a realidade, mas é participação. E todos esses outros elementos, né, de percepção, pensamento, memória, se recortam de dentro dessa participação. Curiosamente, isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas que é difícil você dar um tratamento intelectualmente diferenciado para ela. Não é isso? Quer dizer, quanto mais básica é uma realidade, mais difícil ela é de expressar. Nós só falamos de coisas secundárias. Não é isso? O principal nós não podemos falar, porque o principal nós estamos dentro dele. E o falar, afinal de contas, é só mais uma atividade que você desempenha dentro dessa realidade. Entendeu? A realidade não pode ser expressa, e nem precisa ser expressa, porque toda expressão se dá dentro da realidade, visando esclarecer certos pontos dela, supondo-se que o conjunto já é conhecido. Está entendendo? Tudo isso é onde forma um imenso conjunto de pressupostos que estão dados na mais mínima percepção ou comunicação humana. E que, justamente por ser tão difícil de expressar e por ser uma presença tão permanente, a inteligência abstrativa acaba não levando em conta. E você pega elementos que foram puramente criados pela sua inteligência abstrativa, separados, recortados pela sua inteligência abstrativa, e você começa a achar que eles são a realidade, como, por exemplo, as percepções sensíveis. Está entendendo? Ou quando Descartes diz que, em vez de percepções sensíveis, não, o pensamento, a consciência de eu. Eu falo assim, você tem consciência de eu onde? É? Se você estivesse em lugar nenhum, você não teria consciência de eu de coisíssima nenhuma. Se você estiver em algum lugar, é preciso estar em algum lugar. E pior, ele descreve o lugar onde ele teve essa consciência, né? E ele não percebe que o eu e o lugar são coexistentes, né? Então, você não pode reconstruir o mundo a partir da percepção sensível, não pode reconstruir o mundo a partir da consciência do ego cógito. Por quê? Porque você recortou essas coisas de dentro da realidade. Está entendendo? Quer dizer, se você recortou, você abstraiu, você separou um pedacinho. Não é isso? Ora, para que reconstruir o todo a partir do pedacinho, se foi você mesmo que o recortou do todo? Se você recortou do todo, é porque você conhecia o todo. Está compreendendo? Então, quer dizer, nesse sentido, a limitação, não só da percepção humana, mas da percepção, da linguagem, do pensamento, do conhecimento humano, não resultam de uma deficiência do ser humano, né? Mas elas são a própria natureza da percepção. O que é eu perceber alguma coisa? Não é? Se eu percebo vocês aqui neste momento, é porque eu estou aqui. Não é isso? Então, essa percepção é uma coisa que acontece para mim num certo lugar. Mas o que eu estou percebendo, só eu estou percebendo. Eu estou vendo vocês daqui e vocês estão me vendo daí. Está certo? Então, isto aconteceu somente para mim e aconteceu dentro de um cenário que não é meu pensamento. É um cenário que me foi dado. Está entendendo? Então, isso é a mesma coisa que dizer, toda percepção é necessariamente subjetiva. Tão subjetiva quanto um pensamento. Ah, e como é que eu sei, né, que existe um mundo exterior fora do meu pensamento? Eu digo sim, porque você já estava antes no mundo exterior antes de ter essa ideia. Se você não estivesse no mundo exterior, você não poderia colocá-lo em dúvida. Você não estaria em parte alguma. E a coisa que não aconteceu em parte alguma, não aconteceu. Está entendendo? Quer dizer, tudo aquilo que é subjetivo, justamente por ser subjetivo, afirma a existência da realidade dentro da qual ele está, no mesmo instante, porque essa realidade é prévia a qualquer percepção ou afirmação. Esse, vamos dizer, é o princípio fundamental da filosofia do Louis Lavergne. É uma pena que o Bruegel nunca leu Louis Lavergne, ele nunca jamais o menciona, mas tem tanta coisa no Louis Lavergne que ajuda também a deixar, botar em pé esse edifício de fogo, né? Esse é o princípio fundamental, quer dizer, ele chama presença total. Nós estamos sempre na presença total. Nós nunca ficamos fora da realidade um único minuto. Ao mesmo tempo, faz parte, vamos dizer, da estrutura desta realidade que ela seja aceita como um todo e só percebida e conhecida por partes. Esse jogo da parte e do todo está sempre presente. Ou seja, o que quer que você conheça é sempre parte. E o simples fato de você afirmar esta parte afirma a existência do todo. Isso é sempre assim, isso é assim para todas as pessoas. Tá certo? Não há a menor possibilidade de você colocar isso em dúvida por um único minuto. Não há como discutir essas coisas. Você pode discutir se você esquece que o pensamento filosófico que você está criando em algum lugar. Quer dizer, que se você se transporta imaginariamente para um universo, vamos dizer, se você cria uma falsa eternidade na qual você se coloca nesse momento, e raciocina desde essa eternidade, então você se colocou fora e acima do mundo, mas você não está fora e acima do mundo. Isso é apenas um fingimento que você está fazendo. E você sabe disso. E porque sabe que você consegue fazer esse fingimento. Está entendendo? Então, essa consciência de realidade, consciência da presença que nós temos, é também a consciência do ilimitado. Nós sabemos que não há um ponto onde a realidade acabe. O nosso conhecimento pode acabar, mas nós sabemos que jamais a realidade será recortada na medida do nosso conhecimento. Se nós pensássemos isso um único minuto, nós ficaremos aterrorizados. Pensa assim, só existe aquilo que eu sei. Que coisa medonha, né? Então, como é que você sabe, aí você está falando com a gente, aí, sua esposa, como é que você sabe que a sua esposa tem órgãos internos? Se você jamais os viu. Imagine, ela fosse somente a casca que você viu. Uma coisa horrorosa. Ninguém pensa uma coisa dessa. No entanto, você sempre soube. Ela é o ser humano inteiro. Você é o inteiro. Você é a parte de fora que você vê. Tem de dentro que não vê, porque é natural não ver. Ela não pode, ao mesmo tempo, ficar transitando pela rua e exibindo seu tempo. Você sabe que essa realidade, pela própria densidade que ela apresenta, ela não é uma realidade chapada. Você sabe que ela tem perspectiva e hierarquia. E os dados dos sentidos não te chegam caoticamente. Essa história do Kant, de que os sentidos captam o negócio caoticamente, o nosso, nossa mente aqui coloca em ordem e fala, pô, se o mundo fosse depender de mim para colocar em ordem, ter colocado em ordem, já teria acabado há algum tempo. Mas já deve ter acontecido para vocês, você dormir, você acorda, e você não lembra exatamente de onde você está. Não aconteceu? E daí você olha em volta, você vê as mesmas coisas, e aquilo recoloca o seu mundo interior em ordem. É o contrário do Kant. Não é isso? Quer dizer, quando você caminha pelas ruas, é você que reinventa todo o mapa da cidade ou ao contrário? Você não faz isso jamais. Quer dizer, quando tem uma estrutura, essa estrutura para você recordar o que você já viu. Ou seja, nós não colocamos nada em ordem, nós estamos dentro da ordem. Está entendendo? Então, assim, primeiro, a presença é constante, é ininterrupta, não tem hiatos. Né? A presença é total ao conjunto da realidade. Você sabe que não está faltando nada. E essa presença é transcendente e essa presença é ordenada. Embora você não consiga expressar quase nada disso em palavras. Você não sabe qual é a ordem. Você não sabe dizer qual é a ordem. Né? Mas você a vivencia a cada momento. Mesmo nos instantes de caos e desordem. Quando, às vezes a gente usa a expressão caos total. Fala, se tem uma coisa que não pode existir, é o caos total. Porque se fosse o caos total, você nem sequer o perceberia. Você percebe que é um caos porque tem um fundo de ordem com o contraste. Senão você não perceberia que é caos nenhum. Está entendendo? Ou seja, os elementos de caos estão dentro da ordem de algum modo. Não é isso? Então, esta ordem é inabarcável, indizível. Você não pode dominá-la. Você está dentro dela. É certo? E ela própria é a garantia da ordem dos seus pensamentos, das suas percepções. Está entendendo o que o filme quer dizer com experiência transcendente? Quer dizer, para além de toda a realidade acessível, existe a ordem da realidade que a torna acessível. E que não é apreensível por si mesmo. Você não pode ter a experiência da ordem como tal. Você tem a experiência dentro da ordem. E a ordem possibilita a experiência. Está entendendo? Isso quer dizer que a ordem não pode ser um objeto do nosso pensamento. Nós não podemos captar a ordem do cosmos. Né? Nós precisamos estar dentro dela para captar. Veja, a presença da nota que está sendo tocada, ela só é percebida graças à ausência da nota que já foi tocada, mas que é retida de algum modo na memória e que antecipa a nota seguinte. Tanto que se a nota seguinte destoar, você percebe. Não é isso? Que é, vamos dizer, esse famoso sentido melódico. Só no caso, pode falhar se o sujeito tiver a tal da surdez tonal, né? Me disseram que em português tem um déficit, é traduzido como surdez tonal. Então, se você tem a surdez sonora, você não se identifica as notas, mas você não identifica a melodia. Mas, veja, e o sujeito que tem surdez tonal, ele vive dentro da desordem completa? Não. Ele capta a ordem por algum outro meio, embora esse falhe. Então, os modos que nós temos de perceber a ordem são infinitamente variados, diferentes de pessoa a pessoa, mas todos percebemos. Mas percebemos a ordem não como um objeto que nós possamos pensar, tá certo? Mas como algo dentro do qual nós temos de estar para poder pensar o que quer que seja. Está compreendendo? Foi daí também que me surgiu, vamos dizer, a partir dessa orientação que surgiu aquela investigação do problema da verdade e a verdade do problema. Então, onde eu discuto a famosa definição escolástica da ordem, que seria a coincidência entre o fato e o pensamento. Né? Eu digo, não, mas isso aí não é uma definição da verdade, isso é um critério de reconhecimento apenas. Né? A verdade, na verdade, é uma dimensão dentro da qual você está. Não pode haver verdade só no pensamento. E logicamente, você, em termos de análise lógica, você verifica a veracidade das afirmações, dos juízos, tá certo? E não a verdade das coisas. Eu digo, mas se as coisas estivessem fora da verdade, eu não poderia fazer nenhuma afirmação sobre elas. Né? Portanto, a verdade é um modo de presença subjetivo nosso na realidade. E a verdade acontece quando os nossos pensamentos imitam a modalidade da nossa existência, que é a presença na presença. Está entendendo? Quer dizer, a verdade é um modo de relação entre a subjetividade e a existência. E a verdade acontece quando, para mim, quando subjetivamente eu me coloco perante o mundo da experiência, tal como realmente eu estou colocado no mundo da experiência. Quer dizer, quando a verdade, eu estou na verdade quando eu reconheço a condição da minha existência, a condição real da minha existência. Está entendendo? Ora, acontece que a maior parte da condição real da minha existência é baseada em coisas indizíveis. E é por isso que é tão fácil você escapar da verdade. Está entendendo? São coisas invisíveis, mas não são coisas inacessíveis, são coisas que todo mundo sabe. Está entendendo? Mas que justamente por ser sabidas ficaram fora do repertório dos temas filosóficos durante muito tempo. A tendência à ordem profunda. Está entendendo? Quer dizer, se o seu pensamento reflete esta quase consciência que você tem da ordem profunda, você está na razão, senão você saiu. Estão compreendendo? Essa ordem profunda ela é acessível a todos os seres humanos, mas acessível não mentalmente, é acessível existencialmente. Você está, quer dizer, do realismo, da correta colocação do homem na realidade, é você ter uma tecnologia para lidar com o invisível e inacessível. Porque se você aplicar, vamos dizer, apenas as técnicas da razão, seria, vamos dizer, a lógica e o cálculo, mas você as aplicar somente aquilo que é acessível, ou aos sentidos, ou ao pensamento, você está no mundo da lua. Você está raciocinando como se o seu mundo mental fosse o mundo, porque percepção é mental também. Então, entra a pessoa, por exemplo, aquilo que é percepção sensível é o mundo objetivo exterior, aquilo que é pensamento é interior. Mentira! Aonde se dão as suas percepções? Quando você tem uma percepção, eu não sinto nada. Se der uma martelada na sua cabeça, na minha não dá nada. Percepção é totalmente subjetiva, ela só está onde está o sujeito. E se o sujeito estiver inconsciente? O cara já está desmaiado, você vai lá dar uma martelada na cabeça dele, ele mesmo não sente nada. Ou seja, a percepção é coexistente com a presença de um sujeito consciente. Não é isso? Então ela é subjetiva também. Só o que é realmente objetivo, eu digo, bom, o objetivo é a realidade, a presença total. Estão entendendo? Aqui eu estou tentando não explicar o verbo, mas fundamentar o verbo, né? Usando elementos que eu tirei em parte de mim mesmo e em parte do Leila Velha. Mas que torna esta abordagem do verbo muito mais translúcida, muito mais justificada, muito mais certa, até do que parece nos próprios escritos dele. Isso quer dizer, olha, o verbo está com muita razão. É o que ele está falando, é muito certo. Parece obscuro às vezes, porque as pessoas têm os pontos de referência errados. Você imagina o Freud chegando aqui nos Estados Unidos falando essas coisas para pessoas que só tinham treinamento na filosofia analítica, né? Que só considera assim, sentenças atomísticas e fica discutindo, vamos dizer, que leva a arte da demonstração lógica às suas últimas consequências, né? É um mundo tão fora, os caras não sabem do que ele está falando. E mesmo quando chegou na Europa, ele fez a primeira conferência que ele fez de ciência política, e tinha lá, acho que estava o Ralph Dahrendorf lá, e o cara terminou e falou, mas que raio de ciência política é essa? Do que ele está falando? Ele não falou de legitimidade, não falou de democracia, não falou todas aquelas coisas que a gente está acostumado a falar. Não, de fato, ele falou de outra coisa completamente diferente, né? Mas felizmente, quer dizer, eu também nunca soube o que, que os próprios discípulos do Weber pensavam. Não, o Weber era muito obscuro. Eu nunca soube o que eles queriam dizer com a obscuridade do Weber. O Weber, para mim, é translúcido. É claro, por quê? Porque as minhas leituras anteriores ajudavam. As deles, não. Porque se você leu bastante o Louis Lavelle, fala, pô, mas está claro, está certíssimo. Se você raciocinou sobre esse problema, vamos dizer, do simbolismo natural, tá, claro que é isso. Mas eles não tinham lá vivido nada disso. Eu acho que a maior parte dos discípulos do Weber nunca havia citado Louis Lavelle. Você pega a doutrina da presença, a teoria da presença total, né, que é o que o Weber está falando da natureza da experiência. Ele está falando, é a tal da metáxis. Ele usa só, é a única referência dele é a metáxis, Platão. Mas a metáxis também não está muito bem explicada no Platão. Também é um negócio que o Platão solta e fica meio obscuro, parece uma figura de linguagem, viu? Figura de linguagem, uma pinó, é um negócio muito, muito claro, não é isso? Então, nós estamos aqui numa posição privilegiada, sabe, para compreender o Weber de uma maneira muito mais, menos problemática do que as pessoas entendem. Inclusive, para saber, vamos dizer, quais são os limites dessa investigação dele, o que, que se pode esperar dele, o que, que não pode. Quando o pessoal fica discutindo se o Weber é um pensador cristão ou não cristão, eu falo, isso aí não se aplica, porque não é disso que ele está falando. Você nunca vai saber uma coisa dessa. Entendeu? Não tem como você transpor, vamos dizer, você resolver esta questão com os métodos do Weber. Não é possível. Isso é outro problema. Pode ser um problema biográfico que você colocou. Tá certo? Porque às vezes ele dizia que era, às vezes ele dizia que não era. Né? Então, muito bem, mas eu acho que eu esqueci o negócio aqui para trás. Espera aí, espera aí. Claro que esta experiência que ele teve na Áustria, de ver a coexistência dessas revoluções nazista e comunista ao mesmo tempo, coloca para ele um problema ao qual ele vai dedicar muita atenção durante algum tempo, que é o das origens das ideologias de massa. Mas note bem que isso, que é um ponto que chama muita atenção no Weber, sobretudo conhecido como o sujeito que fez a teoria que reduz esses movimentos a variantes do gnosticismo. E note bem, isso é só uma aplicação que ele fez, né, desse conjunto de investigações. Quer dizer que não existia uma realidade política. Claro que existia. Existia um governo, uma autoridade, uma ordem, etc, etc, né? Então ele vê que o fenômeno da ordem precede a sua interpretação sob forma teorética. Porém, esta ordem em si mesma, ela é uma interpretação. Ela é uma visão que as pessoas têm, né, da sua própria experiência, do conjunto da realidade, e que se expressa, então, com a forma das instituições e costumes e leis que os agentes criam. Então, esta é outra verificação do Weber. Ele diz: a experiência humana é necessariamente auto-interpretativa. Não existe aqui fatos históricos brutos, né, que depois você tenha que interpretar. Porque cada uma das ações envolvidas já foi uma interpretação. É a recordação de Eduardo Maia. Está entendendo? Então, o que você faz não é interpretar fatos históricos. Você vai transpor uma linguagem interpretativa para outra linguagem interpretativa. Está entendendo? Então, existe a auto-interpretação dos agentes e existe o discurso da ciência política, que é feito em cima. Que não é a interpretação dos fatos, é a transposição da interpretação para uma linguagem teorética. E isso aí ele também encontra no Aristóteles. Aristóteles é o cara que inaugura a ciência política na hora que ele diz isso aí. Você tem que fazer a distinção entre o discurso dos agentes e o discurso que você está fazendo. Porque o objetivo dos agentes, pessoal, era fazer uma interpretação da ordem de modo a fundamentar certas ações. E o seu objetivo, como estudoso, não é essa. Não é esse. O que, que você está querendo? Você está querendo ampliar a taxa de inteligibilidade do que se passou. Está entendendo? É só isso que você está querendo. Você não vai tomar decisão nenhuma, você não vai fundar um Estado nem nada. O que você quer? Você quer entender o que se passou, tá certo? Baseado no entendimento que os agentes tiveram, tá certo? Mas indo para além deles, porque você vai ter que tornar inteligível a conduta dos vários agentes, inclusive daqueles que não se entendiam uns aos outros. Está compreendendo? Então, foi assim que, com este, vamos dizer, com este interregno da Nova Ciência da Política, que é um livro importantíssimo, de 1952, ele passa do projeto da história das ideias para o projeto que vai se chamar Order and History. Quer dizer, Order and History, o projeto inicial, é uma história das sucessivas ordens. Começando, então, vamos dizer, com essa ordem cosmológica, que é então rompida pela revelação israelita e pelo advento da filosofia. Nos dois casos, vamos dizer, o polo da ordem muda, porque as civilizações cosmológicas, elas, por assim dizer, elas falavam em nome do cosmos. Quer dizer, a ordem social expressa a ordem cósmica. E ela tem a autoridade inerente à ordem cósmica. Quando surge a figura do profeta em Israel e do filósofo na Grécia, eles estão falando de uma ordem transcendente que, dentro dessa ordem supracósmica, ele passa a ordenar a sua vida a partir dela. Quer dizer, ele toma decisões e se orienta a partir não do que a sociedade lhe diz, mas daquilo que ele sabe. E ele sabe coisas que os outros não sabem. Então, o novo princípio da ordem é a alma desse indivíduo. É a alma do profeta, é a alma do filósofo. Então, ele pega a ordem supracósmica, ele tem que se reordenar à luz desta realidade superior percebida. Tá certo? E a partir disto, ele pode examinar e julgar a ordem social, pode até condená-la. Como, vamos dizer, como os profetas hebraicos condenam as outras ordens. Pagãs, né? Então, isso significa, em primeiro lugar, com a descoberta da ordem transcendente, não é descoberta, antes o cara sabia que existia a ordem transcendente, só que somente havia incorporada no cosmos e portanto na sociedade. Isso não quer dizer que eles limitassem isso ao cosmos. Insinuações da percepção de uma ordem supracósmica são abundantes em toda a civilização cosmológica, só que ninguém aprofundou isso. Mas a percepção da ordem supracósmica como um elemento realmente transcendente ilumina o fato de que a ordem social pode ser não uma ordem, mas um caos disfarçado, porque pode surgir um hiato entre a ordem supracósmica, né, e a ordem social. Está entendendo? Quer dizer, a ordem cósmica é inabalável, ela não foi mexida, tá certo? Porém, ela expressa uma ordem supracósmica que a ordem social expressa deficientemente. Ou seja, a ordem social não abrange a totalidade da ordem cósmica, tá certo? E, portanto, ela não traduz diretamente a ordem divina. Mas pode haver um hiato e até uma ruptura. Tá certo? E isso aparece, por exemplo, na Grécia, aparece muito claramente no caso da parte do teatro grego primeiro. Quer dizer, antes disso ser trabalhado, na filosofia, que só vai ser trabalhado claramente em Platão, isso já aparece no teatro. Por exemplo, na Antígona, de Sófocles, né? Onde, contra as leis vigentes na cidade, Antígona alega as leis não escritas. O que são leis não escritas? São leis divinas que a sociedade desconhece, mas às quais ela tem que obedecer. E se ela não obedece, ela saiu fora da ordem divina, ela está condenada. Quer dizer, dessas sucessivas condenações que você vê, né, entre os profetas hebraicos, condenando a ordem social vigente aqui, né? Então, isso automaticamente, vamos dizer, desacraliza a sociedade. A sociedade já não é mais sagrada. Existe uma ordem sagrada que está acima da sociedade e contra a qual a sociedade inteira pode se voltar. Isso foi uma verdadeira maravilha, porque como você, de outra maneira, você poderia explicar, né, vamos dizer, costumes realmente bárbaros, criminosos, assassinos que havia por toda parte? Quer dizer, por exemplo, você pega esses rituais, né, astecas e incas, de sacrifícios humanos, você tem que arrancar o coração do negro todo dia, né? Então, você vai dizer, isso é a ordem cósmica, isso é a ordem divina? Para eles surge como símbolo da ordem divina. Porém, o sujeito que se colocou fora desta ordem social e que, por assim dizer, dialoga diretamente com a ordem divina, ele percebe que isso não é ordem, mas isso é desordem. Está compreendendo? Então, aí é que surgirá pela primeira vez na história do mundo, vamos dizer, a possibilidade da ação política desde fora do governo. Isso não existia antes. Vamos dizer que o que nós chamamos de política, o que era política egípcia? Falou, não tinha política, você tinha só o governo. A atividade política era dentro do governo. Né? Você vê que com o tempo a possibilidade da ação política vai se expandindo até atingir os cidadãos mais insignificantes. Por isso, todo cidadão pode agir politicamente. E, bom, essa possibilidade foi inaugurada pelos profetas hebraicos. Não existia isso antes. Isso é também para você entender, mas que várias coisas que nós tomamos como, vamos dizer, simplesmente naturais, né, como direitos civis, etc, etc. Bom, tudo isso foram possibilidades que foram laboriosamente descobertas, enormemente mais inteligível para nós, graças ao que se estudou nesse período, e que para o que Maquiavel nos escreve de Moisés parece apenas confusão, é equívoco, né? Mas com isso aqui começa a ficar mais claro. Bom, então, antes de entrar no negócio do Order and History, eu acho que hoje nós devemos encerrar por aqui. Amanhã estudamos Order, começamos a Order and History. Está ficando claro? Queria perguntar, aproveite. Diga. Quando você estava falando no começo sobre a ideia de Onomoia, e ele procurou a forma, né, do espírito americano, né? Eu me lembrei, na hora que você estava falando disso, dos escritores clássicos intérpretes da cultura brasileira, né? O Viana, o Paulo Prado, que até o Gilberto Freire, né? Na minha leitura, eles pareciam procurar uma espécie de um espírito que desse forma à cultura brasileira. E houve toda uma tradição das ciências sociais que até hoje ainda tenta fazer isso, né? O Sérgio Buarque de Holanda, até o Raimundo Falco, estão tentando descobrir o que é a cultura brasileira. E eu li uma vez assim que isso era uma influência do pensamento hegeliano, a ideia de Wolfgang e tal. Então eu queria saber qual que é a diferença entre a ideia de Onomoia, do Homonoia, do Freeman, e o espírito do povo, né? Não, no fundo é o mesmo conceito. Tá certo. Mas o fato é o seguinte, não faz sentido você falar de uma homonoia, a não ser que a própria população esteja consciente dessa homonoia. Quer dizer, que na medida em que essa afinidade, essa amizade se torne consciente, ela existe como um fator historicamente presente. Fora disso, ela é apenas uma possibilidade. E se ele pôde falar, vamos dizer, de uma forma da mente americana, por quê? Porque havia documentos que atestavam a presença disso. Está entendendo? O espírito do povo, ele, porque você manifesta. Então, isso quer dizer que com o espírito, por exemplo, você pegar o espírito do povo alemão, pela forma da mente alemã, a forma da mente alemã só existe como potência. Você está entendendo? Quer dizer, eles têm a possibilidade de se relacionar um com o outro assim, mas como aquilo não foi, não se consolidou no senso comum, numa admissão consciente de valores comuns, está certo? Então ela existe apenas potencialmente. Agora, esse pessoal da escola romântica que falava de espírito do povo, eles não levavam essa distinção em consideração. Eles pegavam, por exemplo, certos traços comuns e faziam: ah, esse é o espírito do povo. Não, isso é o que poderia ser o espírito do povo se esse povo expressasse isso claramente e reconhecesse. Você vê, você pode aplicar isso no plano de pessoal. Duas pessoas terem afinidade não quer dizer que elas são amigas. Elas são amigas na hora que elas reconhecem essa afinidade. Você está compreendendo? Portanto, muito que se falou do espírito do povo, tal, do popular e tal, é mitologia. Porque está tomando uma mera afinidade potencial como se fosse uma realidade. Agora, no caso americano, isso não aconteceu. Quer dizer, existe um reconhecimento consciente dessa afinidade. Por exemplo, em outros países também existe isso. Viu? Por exemplo, quando você, todo mundo fala, e todo mundo sabe o que os outros falaram. Então, aí criou uma homonóia. Ainda que fosse conflitiva. Mas tem. Eles se reconhecem uns aos outros. Como franceses. Está entendendo? Quer dizer, há uma identidade nacional francesa. Por quê? Porque os vários franceses reconhecem isso quando eles falam uns com os outros. Está entendendo? Agora, haver simplesmente afinidades no plano simbólico, tá falando, bom, isso aí não cria uma identidade nacional. É a possibilidade de uma identidade nacional. Então é por isso que os estudos sobre identidade nacional brasileira prosseguem, sem jamais chegar a uma conclusão, porque eles estão investigando uma coisa que é uma mera potência, querendo identificá-la como fato. Então isso não é possível. Quer dizer, a identidade nacional brasileira pode surgir se você explorar certos... Hoje em dia eu não sei mais se pode. Eu acho que ela existia como potência, agora não existe mais nem como potência. Mas, por exemplo, a referência é um passado comum. Sem isso, não tem. Vai falar de identidade. Eles vão ver a identidade de um hospício, né? Então, tanto os caras que afirmavam a identidade nacional como os que negavam, os dois estavam errados. O que negavam, porque eles negavam, porque eles negavam o próprio método da identificação das identidades nacionais. Mas negar o método, eles negavam o método realmente em nome do marxismo. Mas eu estava errado. O método funciona. O objeto chamado Brasil é que não serve direito para esse método. Mas em outros lugares você identifica claramente uma identidade. Aqui nos Estados Unidos identifica. E agora que ela está sendo atacada, destruída, agora que aparece mais claro ainda. Mas no caso brasileiro, não. A identidade existe como potência. Quer dizer, coisa que você identificou, você nota. Ah, isso aqui que o fulano falou, ele expressa coisas que poderiam ser do interesse do resto da população. A população não sabe. Você vê que até... Quer dizer, você lê lá... Eu acabei de explicar, né? Coleção da História dos Fundadores do Império do Brasil, o Otávio Taquinho de Souza, né? Então, ali é um patrimônio imenso de ideias, de ações, de exemplos, etc. Só que ninguém conhece. Então, quer dizer, os próprios fundadores do país são desconhecidos. Não legaram nada. Então, passou duas gerações e aquilo apagou. Então, como é que você vai falar de identidade nacional se nem o fundador conhece? Agora, quem quando você fala Founding Father? É uma referência, os caras sabem quem foi Thomas Jefferson, sabe o que Thomas Jefferson falou, sabe quando o que um político de agora... O político está dizendo, combina ou não combina com o que diz Thomas Jefferson. Entendeu? Quer dizer, mesmo quando é para destruir a identidade nacional, você tem que se referir a ela. Porque você sabe quais são os pontos que você quer destruir. Entendeu? Quer dizer, a própria destruição afirma a existência da identidade. Né? Assim como, na França, até uma certa época, você podia falar claramente de uma identidade. Hoje eu não sei mais, eu perdi a pista da cultura francesa, e eu acho que está dissolvendo também. Mas você vê que até esses escritos polêmicos do Lord Veranov, que são dos anos 50, né, quando ele falava nós, esse nós significava alguma coisa para as pessoas que estavam vendo. Não era só um nós, no Brasil você é um nós geográfico administrativo. Mas será que você pode construir uma identidade nacional em torno a mitos? Se todos participarem disso e souberem que isso existe, pode. Romênia tem uma identidade nacional. Cada romeno sabe o que é ser romeno. Mas é possível eles tenham crenças que são falsas. Não tem. Bom, ele pode ser uma identidade até baseada em falsidade, mas depende de ser comum. Quer dizer, é um senso comum consolidado. Como os franceses acreditam na Revolução Francesa deles, uma coisa para eles muito importante. Sim, é claro isso. Mas foram fatos que foram vividos em comum. De que você pode divergir quanto à significação deles, mas eles fazem parte da memória comum. E todo mundo tem alguma posição com relação à Revolução Francesa. A gente não tem um francês que seja neutro com relação a isso. Então, pronto, está aí a base do nosso diálogo. Nós concordamos em sobre o que nós vamos divergir. Então, como a Guerra Civil fez aqui. A Guerra Civil, ela prova a identidade nacional. Porque todo mundo sabia em torno de que era aquela discussão. Agora, no Brasil, quando você vê surgir a ideia de identidade nacional, está muito ligado, assim, a questão da posse do território, tipo o petróleo é nosso, ou agora a Raposa Serra do Sol, né? Pô, que vantagem Maria leva do Brasil ter a Raposa Serra do Sol e entregar para o Paulo, viu? Dificilmente vai afetar a vida do cidadão comum, tá certo? Eu não creio que ninguém se sinta efetivamente lesado por isso. Mas é apenas porque ele imagina que isso pode diminuir a conta bancária dele a longuíssimo prazo. Quer dizer, é uma coisa, no máximo, é baseada no hipótese do interesse financeiro. É muito pobre isso para fazer uma identidade nacional. Mas, por exemplo, até uma revolução, uma guerra civil, pode servir como base de uma identidade nacional. Mas qual é a posição que os brasileiros têm quanto à Revolução de 1932? Ninguém mais tem. Ninguém nem sabe o que foi isso, nem interessa. Está compreendendo? Ronaldo, o que parece que no Brasil, o que dava assim, o tom da identidade nacional não é a participação no passado comum, mas é a participação de uma expectativa de futuro, né? A ideia do Brasil foi de futuro e tal. Ainda a gente vai chegar lá. Bom, também, se for isso, então está certo, porque essa expectativa realmente existe. Mas precisa ver em que medida que as pessoas participam disso verdadeiramente. E em que medida baseiam as suas decisões reais nisso aí. Entendeu? Por exemplo, aqui quando tem uma discussão de uma lei, a tradição constitucional inteira entra em discussão. Aquilo está presente. Quer dizer, é a identidade. Aquilo está sendo julgado, aquela questão está sendo julgada em face de uma identidade nacional da qual todo mundo participa. Está entendendo? Quer dizer que é muito diferente. A identidade brasileira existe realmente somente como possibilidade. Por isso você fala fazer país no futuro, você está falando uma hipótese. Vamos dizer, esta crença no Brasil, país do futuro, é unânime? Ela forma a nossa unanimidade? Não. Em alguns momentos, isso pareceu se fortalecer, como no tempo do Juscelino, né, fazendo Brasília, essa coisa toda, mas foi uma coisa tão superficial que 5 anos depois todo mundo já esqueceu. Mas o fato é que o senso comum brasileiro não pode existir, porque o Brasil foi construído na base da exclusão da população. O fenômeno da exclusão existe no Brasil. É uma população de escravo, tem meia dúzia aqui que participa da discussão, o resto cala a boca e não tem que saber de nada. Como é que você vai fazer uma identidade nacional assim? Que identidade pode ter um escravo, o país onde ele foi falar? Ó, o neguinho estava andando lá na África, né? Subia tudo, depois ele dá uma porrada na cabeça e acorda no Brasil. Você dá uma inchada, põe um buraco aí. Você vai ter identidade nacional, mas não é possível. Eu canto no. Como é? Do corrinho um botou para o povo, você está entendendo? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Não pode ter identidade nenhuma. Então você, ah, vamos querer construir uma identidade nacional em cima das bases africanas. Eu digo, ah, isso aqui é realmente uma palhaçada, porque esses caras, nenhum deles pediu para vir aqui. Você está entendendo? Quer dizer, o fato de haver elementos, né, tem elemento português, tem elemento indígena, tem elemento negro, tem elemento imigrante, tem elemento japonês. Bom, o fato de ter todos esses elementos não quer dizer que eles compõem identidade. Quer dizer, uma somatória que existe pode criar uma identidade hipotética potencial na cabeça do sociólogo. Mas só existe na cabeça dele, como uma hipótese que ele concebeu. Vamos supor, juntando tudo isso aqui, o que dá para fazer? Ah, dá para fazer isso assim, assim. Bom, então esse é o Brasil hipotético que você acabou de inventar. Se você conseguir convencer todo mundo de que esse Brasil existe, ele passou a existir. Como se fosse a obra do Gilberto Freire, tivesse tido um impacto, né, enorme, que alguns dizem que teve, mas que na verdade não teve, você teria construído uma identidade nacional a partir dali. A potência teria se transformado em ato. Para muitos escritores, funcionou. Mas essa identidade nacional só existe para escritores. A população não participa disso aí. Agora, os elementos folclóricos, que às vezes são usados como símbolos do Brasil, bom, todos eles, nenhum deles expressa a unidade do Brasil, expressa a diversidade. Quer dizer, você tem uma unidade geográfica e administrativa. Isso é o que existe. Agora, por exemplo, entre os militares, o Brasil tem identidade. Porque a história militar do Brasil faz parte da carreira do militar. E ele sabe que ele é um continuador dos caras que fizeram a Batalha de Guararapes, que fizeram a independência, que foram para a Segunda Guerra. Então, para eles, isso existe. Mas é só para eles. Por exemplo, patriotismo no Brasil só milico. Porque você não pode ser patriota de um país que você não sabe que existe. Olá. Oi. Então, a identidade, de certa forma, seria assim, uma percepção da integração do eu dentro dessa realidade? Seria identidade pessoal? Não, identidade no sentido de... Nacional? É. A identidade nacional é a consciência que você tem da participação numa história comum. Então, se não tem isso, não tem identidade. Mas a ideia de homonóia não é a mesma coisa de identidade nacional, né? Não, a identidade é baseada na homonóia, quer dizer, na participação comum em valores comuns, como por exemplo os milicos participam. É porque quando você fala da Batalha de Guararapes, aí eles choram. Você entendeu? Então, isso significa algo para eles, é um valor presente. Por quê? Porque o exército brasileiro surge na Batalha de Guararapes. E eles têm orgulho de pertencer àquela organização que surgiu ali defendendo o território, blá, blá, blá. Então, esse orgulho é um sentimento do qual eles participam, e isso é a base da identidade. Mas é incrível, só milico tem. É por isso, vou dizer, que o golpe militar de 1964 foi a grande chance do Brasil perdido. Os milicos vão continuar dirigindo o Brasil eternamente. É? Claro, porque só eles são patriotas, só eles têm a nação, os outros não têm nação. Você vai dizer que o Zé Dirceu é uma pátria? Você vai dizer que o Ulisses Guimarães é uma pátria? E o Paulo Maluf é uma pátria? Você está louco? Você é o próprio bolso. Para os milicos, não, eles tinham isso. Porque eles, não, eles tinham o sentimento correto, porque eles não tinham a cabeça. Mas eram as melhores pessoas, foram que menos roubaram. Não teve um milico que saiu do governo rico, nenhum único. Era o pessoal falar do ministro Mário Andreasa, que dizia, não, ele está enchendo os bolsos com essa estrada que ele está fazendo. Quando morreu, a família não tinha dinheiro para enterrar. Os milicos eram não só melhores do que essa mulher, agora eram infinitamente melhores. Isso eu sei hoje, na época eu não enxergava isso. Na época eu estava. É? Estava possuído pelo capeta. Mas depois, quando eu convivi com os militares, com aquele negócio dele, o Exército na História do Brasil, eu fui 2 anos trabalhando com essa gente. Falei, são as melhores pessoas que tem no Brasil. Os únicos que têm amor à pátria. Só os únicos. O resto não tem, tem nada, nada, nada. Então, não pode existir um sentimento de identidade entre um grupo onde esse sentimento não tem, assim, essa participação, não tem nenhum laço na realidade. Só que se for do José Alice, eu ia falar uma brincadeira. Tipo, ah, ele, lógico que ele é uma pátria, mas a pátria dele é Cuba, né? A pátria dele é América Latina. Por quê? Porque é o Foro de São Paulo, é o movimento comunista latino-americano. Ele tem uma história, ele tem um passado, ele tem uma identidade, tem valores comuns. Disso ele participa. É a América Latina. América Latina. Quer dizer, é o que tem de pior na América Latina, mas tem uma história em comum. E também quando você fala do Eduardo Galeano, faz ele chora. Fala do Che Guevara, ele chora. Quer dizer, aquilo que comove as pessoas. Né? É só porcaria, mas é o que tem. Né? Então, eu digo, esse movimento comunista, ele é alguma coisa no Brasil. Ela não chega a ser uma nota que eles vivem se matando, né? Não pode ter necessariamente uma amizade ali, né? Não, mas isso também, não, mas é um conflito em torno de valores que são comuns. É que um acha que personalmente. Você não vê na eleição de 2002, 4 candidatos, cada um tentando provar, eu sou mais de esquerda que você. O que é isso? Está se referindo a valores comuns. Eu sou autêntico, você é falso. Ou eu tenho mais tempo de serviço, você chegou agora. Mas você não pode negar que isso aí significa algo para eles. Quando essa turma vai para Cuba e vê a cerimônia nacional de Cuba e chora, e se você botar no 7 de setembro, eles não choram, mas em Cuba eles choram. Porque essa é a história deles, essa é a identidade. E não tem nada a ver com o Brasil. É o movimento comunista internacional. Assim como o pessoal tinha americano que saía daqui, né, e ia chorar lá em Moscou. O dia internacional chorava. É um cara que está desarraigado da identidade nacional. Quer dizer, um americano comunista é um louco, né, psicopata. Né? Ele participa, ele tendo um país que tem identidade nacional, tem uma história maravilhosa, ele vai participar de uma outra, totalmente artificial, que ele descobriu através do cinema, tá, no outro lado do mundo. Então é um cara muito alienado. Mas no Brasil não, as pessoas já estão desarraigadas, então é fácil aderir a essas coisas. Quer dizer, esse símbolo do movimento comunista internacional tem um apelo muito grande. E eles dão a essas pessoas um senso de participação, um senso da homonoia. Então, mas você fala companheiros, isso é uma história inteira, meu Deus do céu. Então, é, de inclusão, claro, certo. Mas o que eu estou dizendo é que esse senso de homonoia é realmente o que o Fermi chama de homonoia. Porque a minha ideia é assim, o movimento revolucionário, ele se identifica a partir de uma série de inversões, né? Uma delas é essa inversão entre o temporal, né? O passado, o futuro e o presente. Então, essa expectativa, ela é irreal. Mas a história do movimento é real. Embora aquilo tudo seja baseado em loucura, você tem os exemplos de heroísmo, os heróis de toda a Revolução, os caras que morreram na Guerra Civil Espanhola, etc. Né? Só que eles não lembram assim, que a maior parte dos caras que morreram foram eles mesmos que mataram. Fala, bom, isso aí não vai para lá. Nem Cuba, né? Os heróis estão de Cuba, o governo cubano matou todos. Né? E, bom, não tem importância, mas você é fora quando lembra deles, nossos companheiros. Né? E você, aí que entra a inversão, porque você sente, você sabe que foi você mesmo que mataram, mas você sente que foi o inimigo que matou. Né? Quem matou o Camilo Torres? Quem matou o Cienfuegos? Tal, foi a burguesia. Foram eles que mataram, mas eles sentem que foi o inimigo. Já pega lá o Celso Daniel. Quem matou o Celso Daniel? Foi o maldito capitalismo. É claro que é uma identidade baseada na perversão, mas nem tudo na perversão é perverso. Nem a perversão total. É. Quando o governo pediu que falava de homonóia, que era algo que dava. Como se colasse a pessoa na realidade. E o que eu entendo no movimento é que justamente isso aí é o que descola. Não, descola num sentido e cola no outro. porque insere numa tradição que existe de fato. Essa tradição está deslocada, vamos dizer, em relação à natureza humana, em relação à ordem das coisas, tal, mas ela em si existe. Não pode negar que existe. Eu até hoje, quando ouço Internacional Comunista, você lembra, você fala, meu Deus, coisa horrorosa. Se você tem a capacidade de abstrair, mano, você abstrai os aspectos monstruosos e lembra só os aspectos da tradição, da história, fica bonito. O livro do Marx, você não leu Gorky? Né? Lembra o livro do Marx e Gorky? Você chora, depois você percebe que você está chorando por um bando de filho da puta. Mas na hora não parece isso. Por quê? Porque é o sentimento também faz abstração. E você considera só aquela parte. Mas que, vamos dizer, que há ali uma homonóia, uma identidade, para a gente não pode negar que existe. Existem livros e livros e livros. Eu vou aqui, os livros que você está lendo, você vê. Aqueles caras do Brasil, quer dizer, que é a esquerda, mais vagabundo do universo, né? Eles, quando falam uns dos outros, eles se amam, você não percebeu? Na verdade, vivem puxando tapete uns dos outros, mas os Oliveira, quando ele fala dos outros, o Caetano, quando fala, ah, fulano, grande figura humana, coisa maravilhosa. Quando eu escrevi o negócio. E você, com o reforço verbal, você acaba criando aquilo. Né? Ah, Dilma, ela está virando. Dilma, eu sou do nada. Hoje em dia, a casa como Lula e Obama, mais ainda, Obama até mais que Lula, prova que hoje em dia você tem meios para você construir uma identidade a partir do nada. Por quê? Porque nos últimos 40 anos, a concentração do poder sobre a mídia é o fenômeno mais importante que tem. A mídia mundial inteira hoje pertence, eu acho que, a 5 ou 6 pessoas. É? Então você pode, num prazo curto, você criar uma falsa identidade, envolver milhões de pessoas naquilo. No fim tudo vai estourar, evidentemente, mas quando estourar as pessoas não vão lembrar mais como entraram naquilo. Não, o Lula pelo menos tem uma história passada, mas o Obama não tem nada. Veja, você pega um camarada do nada e faz dele o símbolo de uma identidade histórica da qual ele não participou. Né? O que que o Obama tem a ver, né, com as raízes africanas da cultura negra? Nada, ele foi criado na Indonésia. Ele tem que ver com cultura islâmica, mas negro-americano, ele também não é negro-americano. É um cara que tem um cara do Oriente, se transforma um cara na personificação do negro-americano, uma coisa, né? São os milagres da mídia, você jogando com os símbolos. A pessoa não tem medo de conferir historicamente. Sim. Dizem que o cara é isso, não, deve ser. Mas eu não posso explicar esses fenômenos teratológicos senão a partir da normalidade. Você tem que pegar o que é uma monóia de fato, que é uma identidade de fato, para depois você saber como é que você constrói uma falsa. Sem contar que essa falsa, se ela durar tempo suficiente, ela fica verdadeira. Nesse caso é uma metanoia maligna. É. Eu diria que é a homonóia mais os meios de transmitir eficazmente isso para gerações seguintes que fazem. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, o sujeito da história não. É. O sujeito da história é outro problema. O sujeito da história é meu outro problema, porque ele não lidou, mas que está lá. Que precisa, a gente precisa, vamos dizer, para tornar inteligível esse negócio do Hegel, ele precisa resolver essa questão do. Quem é o sujeito da história? Por isso que eu pergunto, que me parece, ouvindo você falar de monóide, que falta para essa unidade que cria uma identidade se transformar sujeito da história é os meios de transmissão, ou falta mais coisa? Não. A ordem não pode ser sujeito da história, ela pode ser o objeto da história. O sujeito é quem age, a ordem não age. Agora, quem age em nome dela, sim. O sujeito é o camarada que está agindo. Quer dizer, quem age, quem muda o curso das coisas, né? Essa aqui é a pergunta, não? Quem é o sujeito da história? Então, o problema da ação histórica, quem é capaz de ação histórica? Partindo do princípio de que a ação se torna histórica quando o curso da sua realização, dos seus efeitos, se prolonga para além da vida do indivíduo. Tudo mora com ele, não entrou para a história. Então só existe ação histórica quando é possível prolongar a ação por mais de uma geração e prolongar conscientemente, premeditadamente. Então quem tem condição de fazer isso? Esse é outro problema. Mas está fora do universo do governo. O governo não está perguntando o sujeito da história. Ele está pegando a estrutura das ordens e como elas se articulam entre si. Eu estou falando, esse negócio do governo é um programa de estudo. Isso aí é uma lista de perguntas que não acaba mais. Ele de fato inaugurou uma nova ciência. Então, bom. Professor, e é justamente ali que eu tinha perguntado sobre essas duas ordens diferentes. O Gordon escreveu uma vez para o Friedrich Hayek, ele falou assim, escuta, nós estamos tratando basicamente dos mesmos problemas. A sua orientação só é diferente, diferente na minha, porque você não trata das religiões, questões do espírito, né? Porque Hayek tinha essa... Ele colocou o problema da origem das ordens. Ele falava de ordem espontânea também no Hayek, né? E é uma coisa na qual eu não acredito. De jeito nenhum. A segunda não é ordem espontânea. Ele só reconhece dois tipos de ordem. Ou ela é imposta ou é espontânea. Eu digo, mas olha, mas a maior parte das coisas que você vê na história não são assim. Elas não são impostas, elas são simplesmente sugeridas, mas alguém sugeriu. E sugeriu de uma maneira tão eficaz que as pessoas continuaram obedecendo aquilo. Quando você vê, por exemplo, primeiro não existe ação sem sujeito. Tá certo? E todas as ações históricas que você vê, elas foram inventadas por alguém. Alguém pensou aquilo. Aconteceu com os outros, continuaram. Quando você fala Moisés disse um negócio 5 mil anos atrás, as pessoas não estão obedecendo até hoje. Como é que você fala de ordem espontânea? O Hayek fala das línguas, né? Mas eu sempre penso no árabe. Eu penso no árabe, não tem nada de espontâneo. Não, as línguas podem ser uma ordem espontânea no sentido do Hayek, mas isso se você considerar que as línguas são uma ordem. Em qualquer língua, os elementos de ordem e desordem são coexistentes. A língua não é uma ordem. Ela tem elementos de ordem. Na língua existe um fator ordenador, né, que coexiste com a mudança contínua. Se você pega, lê um exemplar do Pasquim, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Passados aí de 30 anos, o Pasquim se tornou ininteligível. A língua mudou demais. Então, quer dizer, o elemento da desordem prevaleceu. No Brasil, acho que é o país que mais muda linguisticamente. Cada geração fala uma língua totalmente diferente da outra. Porque você não tem ensino, você não transmite a língua. E agora, o próximo gramático achar que a gramática é autoritária, então não pode ensinar, tá aí que vira uma bagunça aí. Isso é o filho, só no Brasil, para você ter uma ideia, assim, ensinar a mesma gramática para todo mundo é antidemocrático. Quer dizer, essa é uma deliberação muitíssimo bem feita que expressa um poder. Quer dizer, o poder de você determinar o curso das coisas com antecedência é o maior poder que existe. É o poder profético, né? Os profetas de Israel. Eles mandaram fazer o que eles estão fazendo até hoje. E olha que é o contrário. Esse é outro aspecto. Tem um monte de aspectos que não estão no frente, mas que tudo não ajuda. Essa questão da desigualdade humana. O ser humano é a espécie na qual existe mais desigualdade na natureza. É assim desde que o mundo é mundo. Por exemplo, você pegar a igualdade de poder. Você pega, tem lá um sujeito, tem lá o Joseph Stalin, que ele assina um papelzinho e manda matar 50 mil pessoas num dia. Quer dizer, ele decidiu a vida e a morte de milhares de pessoas, milhões. E de outro sujeito que está ali, desempregado, doente, jogado na rua, ele não pode tomar uma única decisão a respeito de nada. Ele não tem poder sobre ele mesmo. Isso sempre existiu na história humana. E pior, essa distância aumenta. Quer dizer, os meios de ação do poder aumentam. E os meios de jogar o sujeito no lixo também aumentam. Tem um número incrível de pessoas que ganham dinheiro para fazer previsão econômica. É a coisa que mais bem paga no mundo e nunca acerta. E ainda continua. Claro, agora, veja assim, previsões políticas baseadas na economia não dá mais errado ainda. Porque você está pegando a coisa mais instável que existe e tentando tomar como base na previsão do resto. Eu digo, isso é coisa de maluco. Tem uma coisa que era mais fluida, mais imprevisível do que a economia. Como é hoje? Você não tem nem os dados, quer dizer, a multidão dos dados é inabarcável. Então, aqui eu saio a previsão que você faz assim: vamos pegar o que é certo, e do certo a gente deduz mais ou menos o duvidoso. Agora, se faz o contrário, é pegar o duvidoso e daí. Né? Por exemplo, aquele negócio, aquela famosa pergunta do Stalin, né? Ah, mas quantas divisões tem o Papa? Eu falo, bom, aí você entrou num negócio, a arma é um negócio sério. Isso aí é uma coisa definida, dá para você saber quantos canhões você tem, quantos foguetes tem, quanta bomba atômica tem, quantos soldados tem. Então, isso é quantificável e isso pesa na hora das coisas. Então, previsão baseada nos recursos militares é muito mais lógico do que previsão baseada na economia. Uma outra coisa, previsão baseada no fator cultural e intelectual, que é o horizonte de consciência. Quer dizer, quais são as informações que o inimigo, o sujeito tem? Ele só vai decidir com base nas informações que ele tem. O que ele não sabe, ele não vai fazer. Então, isto aí é mais lógico do que a economia. Agora, o fetiche marxista de que a economia rege a história, é o fetiche, a economia não rege coisíssima nenhuma. A economia é influenciada por tudo e ela não influencia nada. Quer dizer, ela é o resultado do resultado. Eu preciso entender isso aí. A economia é o resultado, o estado da economia é o resultado de toda a sociedade. E ela por si não determina absolutamente nada. Quer dizer, o Karl Marx inverteu o negócio. E você imagina, por exemplo, para você produzir um único bem, sei lá, e plantar uma bananeira. Você imagina quanta coisa já tem que estar em ordem antes para o senhor conseguir plantar uma bananeira e esperar até ela ser abanada. Você vê que isso não é um bom começo para você fazer previsão. Porque, de fato, nós não vivemos num universo de escassez, vivemos num universo de abundância. Algo teve que criar a escassez. Esse algo certamente não foi produção de bens. Ou foi destruição, ou foi roubo, ou foi uma catástrofe natural. Milhões de coisas que não são economia criaram aquela situação. Por exemplo, vamos dizer, os fatores geográficos, eles não são criados pela economia. Eles existem, são uma situação prévia. Bom, se você tem, sei lá, tem um país que está riquíssimo, mas o território dele não o defende bem do inimigo. O território é vulnerável. Aquilo tudo pode acabar do dia para a noite. É fato, vamos dizer, uma decisão política errada pode destruir a economia do país inteiro, do dia para a noite. Para você fazer uma previsão econômica, certo? Você precisa levar em conta todo o resto. Agora, a partir da economia, você não conclui nada. Tem um livro do economista francês, esqueci o nome. L'Economie du Diable. Economia do Diabo. Ele fala, só o diabo entende isso. Eu tenho uma economia do diabo. Nunca dá para você saber o que é verdadeira economia. A quantidade de mentira que circula. Olha, eu leio tudo quanto é boletim dessas coisas. Eu, cada vez eu leio e entendo menos. Eu falo, ah, não, por exemplo, agora o que a economia vai dar? Certo? Invista nisso aqui. Achei que está todo mundo falido. E é só porque um faliu que o outro ficou rico. E acho que o pessoal mente muito. Um fala porque não sabe, outros estão mentindo mesmo. Eu vou soltar essa notícia aqui porque ela vai me fazer bem de algum modo. Essas previsões econômicas do Jorge Soros, né, que é a coisa mais perigosa. Ele está falando tal coisa vai acontecer, não porque vai acontecer, mas porque ele quer que você acredite que vai acontecer, porque daí ele vai encher os bolsos com um outro negócio que ele nem sabe o que é. Ele não é que ele não sabe, ele às vezes sabe. Você, essa crise econômica aí, os caras estão preparando isso há 40 anos. E quando acontece, todo mundo leva um susto. Ah, deu crise, de onde veio? Não é incrível? Como é que não perceberam isso? Mas olha, nós vamos aqui dar empréstimo para todo mundo. Né? Senão logo uma ONG vem aqui fazer uma passeata na frente do banco e a gente solta dinheiro para todo mundo. É claro que isso um dia vai estourar, mas é evidente. Eles, eles estão preparando há quanto tempo? É, mas eles que a massa de imigrantes também é outra coisa, né? Parece que é uma coisa calculada. Claro. A elite esquerdista americana, eles falam isso. Você não leu meu artigo sobre os pais da crise americana? Essa crise foi planejada há 40 anos, executada milimetricamente e deu certo. E a economia também tem isso. Tudo que você faz para ganhar dinheiro pode falhar, mas o que você faz para destruir tudo é quase infalível. Eles, nos anos 60, falaram o seguinte: como é que nós vamos derrubar o sistema da previdência social americana, derrubar o capitalismo americano? É muito simples. Você pega a previdência social, ela concede certos direitos nominais. Você tem direito a isso, isso, isso. Só que eles foram ver. Das pessoas que tinham nominalmente direito aqui, só 5% estavam sendo beneficiadas. Os outros que não ligavam ou não sabiam. Tem que calcular o seguinte: se a gente pegar toda essa massa de gente e fizer eles disputar os direitos, não vai haver dinheiro, então cai a previdência social e cai os bancos. Eles fizeram esse plano, escreveram o plano, botaram em execução, um dos executores principais foi o Barack Obama. Digo, olha, tá aí, quer saber o que é a ação política? Estuda esse caso aí, porque é coisa muito bem calculada, muito bem sucedida. É infalível. Então o que que eles faziam? Eles iam de porta em porta, diziam, olha, fulano, você tem direito ao empréstimo, não sei, ah, é, não sei, então vamos lá no banco. Nem forçava o cara do banco, né? Falava, não, se você não der empréstimo para o cara, nós denunciamos você como politicamente incorreto. Tal, daí, o gerente do banco assinava o negócio, parque de empréstimo, esperando o quê? Falava, não, se der prejuízo aqui, a gente pega o dinheiro do governo depois. Né? Quer dizer, você pegava a previdência social, através de pegar os bancos, através do banco, você pegava o governo. Falava, ah, é um jeito de destruir tudo. Quer dizer, não foi uma coincidência, não foi um erro de cálculo. Não foi a mecânica do capitalismo, foi uma coisa. Eles disseram que iam fazer e fizeram, exatamente. Agora, depois chega um monte de analistas, né, tentando explicar tudo. Esse é outro, isso não é preceito metodológico do Eric Weber, esse é meu. Jamais explica uma coisa por fatores sociais anônimos quando existe um sujeito que fez a ação. Não é isso? Agora, se não tem nenhum sujeito identificável, então pode ser uma somatória mais ou menos acidental de várias ações que, né, resultado premeditado das nossas ações, mas nesse caso foi o resultado premeditado de uma ação bem conduzida. Então tá, a crise tem autor, foram eles, e deviam estar todos na cadeia fazendo isso. Infelizmente, né, você tem entre os analistas sociais, você tem já esse preconceito de que atribuir qualquer coisa à ação humana é teoria da conspiração. Então você nunca pode explicar nada pela ação humana, tudo tem que ser misterioso, de que coisa incrível. Tudo tem que ser forças anônimas, né? Foram as classes sociais, foram tendências históricas, né? Foram oscilações do mercado. Né? Nunca foi seu fulano que fez, nunca ninguém fez nada. Quer dizer, é a história fantasmagórica que a gente está vivendo hoje, é a história assim que não tem sujeito. É, parece horrível dizer, olha, isso aí tem sujeito, foi feito, foi seu fulano que fez, fulano. Parece feio demais para ser verdade. Bom, você não tem ideia do que é a cabeça de esquerdista. Eles não têm mesmo. tem aquele negócio do Vladimir Bukowski, né? Quando os caras que plantam energia comunista, eles já têm o cálculo. Nós vamos matar 10% da população. Haja motivo ou não, preliminarmente mata 10%. Que coisa maravilhosa. O cara é capaz de pensar isso, é capaz de pensar qualquer coisa. Nós vamos destruir o sistema econômico e daí a gente lança a culpa neles. E agora, essa é uma ação para prosseguir 40 anos. Você vê que esse pessoal foi muito bem treinado, passou de geração, já tem uma geração de militante que já está fazendo ação, já está preparando o militante seguinte e não para. Isso é como é a formação de militante, não para. Então, quando a gente pensa no sujeito histórico, a gente tem que pensar o seguinte: só existe ação histórica se ela for contínua. E a contínua pressupõe a preparação da geração seguinte. E tem que ser uma preparação que não falhe. Não é ordem espontânea, é ordem intencional. Intencional. Quando você vê o horizonte de consciência, qual é o horizonte de tempo que um sujeito calcula para os efeitos das suas ações? Né? O Zé Mané da esquina não pensa nem dois dias, não sabe o que vai acontecer daqui dois dias. Tem uma conta para pagar e não sabe. Né? Assim, daí vem a conta e que horror! Assim. Agora, um cara como Moisés, ele sabia que o negócio ia durar 5 mil anos. Né? Sabe que não é para amanhã. Quando você vê que pessoas que inauguraram ações que elas sabiam que ia se prolongar por muitos séculos, e se prolongaram, às vezes não exatamente naquele sentido, mas mais aproximado. Então, o horizonte de consciência dos seres humanos é muito variado, sobretudo na esfera temporal. De um lado tem um sujeito que está enxergando 200 anos para dentro e o outro que não enxerga dois dias. E, vamos dizer, esse problema também da imprevidência histórica, a incapacidade que as pessoas que estão impostas à responsabilidade têm de prever as consequências mais óbvias de suas ações. Isso é outro estudo maravilhoso também. Você tem a previdência e tem a imprevidência. Os dois fatores estão sempre em concorrência. E é claro que o mais previdente ganha. Depois esse negócio, toda essa invasão islâmica, né? Você vira. Para todo mundo isso surgiu como uma surpresa a partir dos anos 90. Isso estava totalmente fora do imaginário ocidental. Então, em 1920, o Benon estava dizendo que isso aí vai acontecer. Não tem como não acontecer. Dizer, por quê? Porque ele estava fazendo previsão? Não, ele era um dos planejadores da coisa. Então, ele faz uma previsão correta, fez a ação pelos meios factíveis e deu certo. Agora, o horrível é assim, quando você tem a previsão certa, você está entendendo tudo e você fala para os caras que eles não querem. Viu o que o Lula disse agora, né, no Brasil? Né, que é bom que se tenha a Dilma e o Zé Serra concorrendo, porque aí não há mais nada de direita. É eleição entre nós. Ele disse isso. Por 20 anos atrás eu dizia que isso ia acontecer. Porque eu via a ação que estava sendo conduzida para chegar a isso. Eles vão transformar a democracia no centralismo democrático leninista, que é democrático para eles, né? E o outro, a oposição, então não existe, é excluído da existência. Quer dizer, excluir, né, os divergentes é a base da democracia esquerdista. E no entanto tem muito cara da direita liberal que está dizendo: não, agora o Brasil é democrático. Então por que eu vou discutir com esses caras? E quando eu participava do Fórum da Liberdade 10 anos atrás, eu olhava aqueles caras e falei: esses caras vão tudo falar tudo lixo. Ou então eles vão ter que aderir. Então, quando todo mundo falava dos caciques da política brasileira, Paulo Maluf, Magalhães, fulano, e eu disse: esses caras não duram dois anos, eles serão jogados para lá tudo lixo do dia para a noite. O que aconteceu? Eles não têm força política real, nenhuma. Força política significa militância. Quantos militantes tem? Nenhum, então não tem força nenhuma. Está confundindo prestígio com poder. Falei isso, eu falei, entrou por aqui, saiu por aqui. Depois que aconteceu, chega algum cara para dizer, pô, você tem a razão, não, nem isso, eles fazem de conta que não ouviram. Ou seja, no Brasil a turma não quer acertar, só a esquerda quer acertar. Ela quer o poder, né? Ela não quer blá blá blá. Os outros não querem. Eu só quero um pretexto para não fazer nada. Ah, isso aí nunca falta. Se falar em todos os pretextos, sempre falta aquilo. Ah, eu não me importo. Então, pronto, hoje deu.